Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e parabéns, parabão! Filha! Eu sabia! E essa frase de todo mundo! Será óbvio! A mais óbvia! Aqui é Carlos, volta e... Hey, que é isso? Nossa! Essa é a versão do SBT também? É a versão do português! Aqui é o Afonso Solano e a Medal Soprano vale o risco. Aqui é o Caio Gomes e as minhas próximas férias vou passar no hotel do Capitão Tibbs. Aqui é o Tucano e o pessoal de Nova York me chamou para uma reunião. Aqui é a Azaghal e quando eu tento sair eles me puxam de volta. alguém usou. Ah, muito bem, nerds, estamos aqui para falar de uma das séries mais espetaculares que já passou pela televisão. Vamos falar sobre Sopranos, rapaz! Ou a versão do SBT, Família Soprano. A série sobre a máfia moderna da segunda divisão de Nova York. Não é a segunda divisão, não. Não, terceira. Divisão de Nova Jersey. Primeira divisão de Nova Jersey. Vamos falar sobre as 6 temporadas com spoilers depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma Canelada. Vamos. Azaghal, mais uma vez, a galera da Porto Seguro vem aqui no Nerdcast lembrando a você, você jovem que mora na Grande São Paulo entre 18 e 24 anos e pode participar do Porto Seguro Auto Jovem, que é o programa deles de seguro de carro, onde você pode ganhar descontos se você for um bom motorista. Lembrando, eles botam um aparelhinho no seu carro que vai medir se você anda muito de madrugada, se você anda muito rápido, se você não rodar de madrugada, se você não rodar acima de 90 km por hora por tantas horas, mês, você ganha pontos e isso vai se converter em descontos na renovação. Lembrando que a Porto Seguro já oferece 30% de desconto na contratação deste plano, então fica de olho. E lembrando que se o seu pai também é assegurado Porto Seguro, ele recebe as mesmas vantagens que você vai receber por ser um bom motorista. Muito bom, muito excelente. Programa de incentivo a ser um bom motorista. Mas o que eles querem lembrar muito a vocês é que quem não mora nessa região, quem não está nessa faixa de idade, também pode contratar a Porto Seguro e ter essas vantagens que todos têm, que são pagamento parcelado em até 10 vezes no cartão Porto, atendimento lei seca, help desk, assistência 24 horas, desconto de estacionamento, desconto em academias, descontos, Azaghal, em restaurantes, rapaz! Olha aí! E os serviços emergenciais à residência, eu posso dizer aqui que eu sou assegurado a Porto Seguro e outro dia estourou uma válvula da descarga lá em casa e a senhora já vem, meu Deus, tem que chamar o bombeiro e tal, não sei o que. Eu falei, opa. Você fechou o registro antes de ligar pro bombeiro? E aí, o que aconteceu? Eu lembrei que a Porto Seguro tem esse serviço. E aí eu liguei pro telefone da Porto Seguro, o cara foi lá e consertou de graça a parada, não é? Espetacular? É muito bom. Eu paguei bom. Só o preço da peça, né? Eu tinha que trocar uma peça, uma válvula lá. E o serviço do cara tá incluso no meu seguro. O seguro que é muito bom, funciona. Eu digo aqui, dou o meu testemunho que funciona, é muito legal. Fora o desconto nos estacionamentos. Que a gente também usa. Agora, no restaurante, a gente não tá dando mole, Azaghal. Você ficar mais esperto. Perguntar qual é o restaurante, tá dando mole. Então, lembrando que você tem todas as vantagens para fazer o seu seguro na Porto Seguro. Clica aí pra você saber mais informações sobre o Porto Seguro Auto Jovem, tem link aí no post. Azaghal, essa semana temos recados dos nossos amigos da Ubisoft Brasil anunciando South Park The Stick of Truth, Azaghal. Olha aí. Finalmente um jogo à altura de South Park, cara. Disponível pra Xbox 360, PS3 e PC. Cara, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Experiência aqui de jogador. Eu acho que eu nunca vi uma adaptação tão fiel à sua mídia original. Porque já tiveram vários outros jogos de South Park. E muitas vezes eles faziam aqueles personagens em 3D, que é, assim, Neymar, render, né? Uma, foi como... moda, né? É, tem uma parada. Tem outro desenho de personagens amarelos que vocês também botaram em 3D. É, fica meio esquisito em 3D. Então, o South Park agora, cara, totalmente escrito e dublado pelos criadores do South Park, o Matt Stone e o Trey Parker, os gênios. Olha aí. Eles totalmente dentro do projeto, cara, conseguiram trazer um jogo que tem simplesmente o look and feel da série. Aquela série 2D chapada, aqueles bonecos recortados de papel. É assim que é o jogo, cara. Você se sente dentro de um episódio de 14 horas de South Park. 14 horas. É uma lobotomia, né? E, cara, olha só. E aí você pergunta, mas que tipo de jogo é? Como assim eu vou entrar dentro do mundo do South Park? É um puta RPG, Azaghal. Um espetacular RPG com toda a mecânica que você conhece dos clássicos RPGs de combate de turno, onde você sobe de level, consegue poderes e tal. Só que tudo isso com a galhofa interminável de South Park. Ou seja, peido é poder especial, esse tipo de coisa. Obviamente que você vai ver, cara, coisas absurdas que acontecem nos episódios de South Park misturado com a temática de RPG. Por exemplo, tem hora que você pode escolher sua classe. Você pode escolher ser um guerreiro, um mago, um ladrão ou um judeu. Ah, e aí quando tu escolhe ser judeu, o Cartman fala: ah, você é judeu, então a gente não vai ser amigo. É muito engraçado. Todo o humor de South Park, com as vozes originais, com a genialidade do Matt Stone, do Trey Parker ali. Cada virada de tela tem uma piadinha, cada coisa que você encosta, derruba e tal, gera uma pessoa. Cada personagem que você fala vai ter alguma coisa engraçada pra falar. É um jogo todo cheio de piada, onde você vai rir e se divertir o tempo inteiro. Você vai se sentir muito dentro de um jogo de South Park. Uma das melhores adaptações que eu já vi de uma mídia pra outra, cara. Cara, vale a pena você conferir. Link aí no post. South Park, The Stick of Truth. Muito bom. Truth. É difícil, né, cara? A vareta, na verdade. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último, não esquece, sobre o Renascimento, você pode pular para... 24 minutos e olha só quem voltou. Muitos e-mails, Azaghal. Quero agradecer a todos os nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana, Azaghal. Ismael Silveira, Murilo de Souza, Carlos Calel, Gustavo Tavares, Marcelo Bellini, Luciana Haro, Maurício Nolasco, Caio Vitor Moreira, Diego Lopes, Rony Freitas, Leandro Carreiro, Ronan Freitas, Felipe Brasiliano, Felipe Gonzaga Batista e um pedido de doação para o Timóteo. Clique aí no post se você quiser ver e doar para o Timóteo. Obrigado, galera, a todos que doaram sangue. Doem. Semana que vem, mande suas fotos para nós. Muito bom. Arte dos fãs, Jovem Nerd. Nós temos várias. Várias, boa. Confira todas aí no post. Certo. Ou se você está usando o WeCast, você acha que você consegue vê-las também. WeCast? Lembra que tinha um Mega Bogacast, que tinha, era um player. Tinha. Alguma... Ele virou o WeCast. Ah, ele virou o WeCast. É. Olha. Legal, eu uso. Legal. E ele bota as imagens, né? Maneiro. Mas não é oficial. Não é oficial. É legal, mas não é oficial. Mas você pode baixar outros podcasts lá também. Sim. Vários. Então não é oficial nosso, mas é oficial do criador. Sim. É de alguma forma. Exato. Bem, então você presta atenção, que a gente vai falar e vai aparecer imagem, se você tá usando o WeCast. Olha! É, assim que funciona. Mas quem faz isso? Banana. A gente não faz isso. Não, eles que fazem. Eles que fazem? É. Que irado. Se eu falar assim, pera. Ele aparecendo. Tem que botar, ó. Caraca, que maneiro. É, tem esse esquema. Olha. Fica aí a dica aí do WeCast. Bem, vocês que não têm WeCast, não baixaram, vocês podem ver aí no site a arte de Clinton Carlos, que fez Azaghal o Mestre das Caldeiras. Ele fez uma foto montagem tosquinha, mas ficou maneira. Porque ele botou a águia do White House no ombro. Ah, isso, quando e tu falou das coroa, cabelos. Achei excelente. Que beleza. Temos também um Ozob por Felipe Laurentino. Muito bom. Atenção, galera do iCast. Temos Lambda por Ana Carolina. Muito legal. Escodelario. Muito bom o trabalho de tipografia dela. Parabéns. Temos Resistência Nerd por Fernando Raposo. Ficou muito legal esse desenho. Excelente. E por fim, temos uma escultura. Caraca, cara. Temos Ozob. Caraca. Esculpido por Diogo Monteiro. Cara, não. Cara, para tudo. Ficou muito foda. Diogo Monteiro. Que surpresa foi essa, cara? Ficou. Você fez a cabeça do... Animal. É muito. Vocês têm que ver, cara. Vejam aí, galera. WeCast. Ou vou lá no... Vai lá no site. Diogo Monteiro, eu preciso falar com você. DiogoMonteiro.com. Ele é aqui, ó. Art Sculpture. Bom, é o que ele faz, obviamente. É o trabalho dele. E ele teve uma excelente excelente ideia. Vamos começar. Uma propaganda de graça aqui. Vamos conversar de alguma Caraca, muito foda, cara. Parabéns. Foda, animal. Dito isso, se você quiser, você pode conferir os vídeos e links relacionados ao programa da semana passada sobre renascimento. Muito bom. Aí no post. É sempre bom ir no post. Sim. Porque a gente ganha dinheiro quando as pessoas entram no site. É verdade. É o famoso... Sabe o que é legal também? Se vocês clicarem nos banners. Não, cara, a gente já passou disso. Aumenta o nosso CTR. A gente não fica mendigando isso, mas já que a gente tá falando sobre esse assunto... Rodrigo Luiz Minori, 25 anos de escritor e historiador. Palma Sola, Santa Catarina. Sou suspeito de dizer, mas como historiador, curto muito os Nerdcast História, óbvio. Não é óbvio, não. Tem muito assim? Historiador que não gosta. Não, mas porra, a gente tem as caneladas, mas pelo menos a gente, pô, fala de coisas legais a história. Eu também acho, mas os historiadores é que são meio frescos. Bom, quanto ao questionamento feito pelo Eduardo Espor sobre qual é o nome do nosso tempo, apesar de achar que o termo cunhado pelo Sul da Oceania é excelente, o baixo mimimi... Não é bom? E agora passarei a utilizá-lo formalmente, citando a fonte, claro. Alguns autores afirmam que vivemos na pós-modernidade. Esse termo nasceu na década de 1970 para designar a arquitetura da época e foi se espalhando para outras áreas. Ele define principalmente o espírito diluído, imediatista e fugaz. Fugaço. De nosso tempo. Fugaço é uma palavra... Eu acho legal. Pouco usada. Sabe o que eu imagino? Exatamente. Que as palavras têm valor monetário. E, tipo, tem palavras baratas, né? Sim. Que todo mundo usa. E palavras caras. Então, fugaço é uma palavra cara. Tem. Entendeu? Fugaço. Porque é pouco usada. É uma boa palavra. Muitos antropólogos, sociólogos, filósofos e historiadores aderiram ao termo. Apesar de haver outras interpretações e variantes, como ultramoderno e modernidade tardia. Sabe um outro nome? Além de baixo, mimimi? A gente pode dar de pré-escrotidão. Boa. Exatamente o que você falou tudo. Nós estamos vivendo a pré-escrotidão. Pré-escrotidão. Exatamente. Quando o senhor Tucano afirma ser incerto... Ué, Tucano não tava no episódio. Será que ele confundiu... Vamos lá, vamos ver onde ele vai chegar. Tucano. Bom, quando o senhor Tucano afirma ser incerto o ponto de start do Renascimento, gostaria de contribuir apresentando rapidamente um possível início muito claro e muito simples. Será que ele confundiu o Tucano com o historiador de verdade? O episódio inteiro? Em pesquisa científica desenvolvida no ano de 2009, analisando o surgimento da modernidade, nosso grupo foi unânime em concordar que o primeiro e fundamental ponto de surgimento do Renascimento foi a mudança apresentada por Martin Lutero. Ele criou, entre aspas, o indivíduo moderno, recolocando-o no centro da interpretação do mundo, ao dizer que o importante era a interpretação que cada um fazia das escrituras sagradas. Ou seja, o foco recaía sobre o indivíduo na relação com Deus e não o contrário. Ideia dominante até então. Depois, Descartes só seguiu a onda e bolou o cognito ergo sum. Penso, logo existo. E pronto, estava feito a emboaba moderna. Sobre a obra O Príncipe, penso que o Maquiavel foi um grande sacana. Ler o livro onde ele faz mil apologias e elogios à monarquia pensando que o autor é republicano e está sendo irônico é uma experiência ímpar. Vale a pena. Peraí. Olha aí. Eric Andriolo, 22 anos, estudante de jornalismo. Pra quê? Como assim, cara? Não se estuda mais jornalismo. Como assim, cara? Qualquer um pode, na era dos blogs. Na era pós-blog. Não reacende essa. Nós estamos na era pós-blog. Pós-blog. Rio de Janeiro. Trabalhar no Jornal do Brasil. Jornal Brasil. Era no Rio de Janeiro, lembra? Era. Ali no elevado. Isso. Olá, nerds. Muito bom o Nerdcast 407 sobre o Renascimento. Ouso dizer que é o melhor dos últimos tempos. Sempre tem, o melhor e o pior. Você tem o melhor e o pior. Foi especialmente divertido ver todos, principalmente o JP, tentando contrariar o Ivan, que era justamente o especialista da roda. E aliada, vou acrescentar uma canelada. Uma teoria da conspiração e uma coisa esquecida por vocês. Isso é uma coisa só ou são três coisas? Eu não sei. É uma canelada, mais uma teoria e mais uma coisa esquecida. Então, ok. Você vai fazer três... Canelada, é, primeiro lugar. Aí. Três pontos. Primeiro lugar, canelada, do Eduardo Spohr. A família tipográfica da qual ele não lembrava chama-se Minúscula Carolíngia. Caraca, eu estudei isso. Ah, todos nós. Que foi uma forma de resgate da cultura romana, mas não era mais usada na época. época. Desde 1150, a caligrafia usada na Europa Oriental era a gótica, que seguiu em uso até o século XX na Alemanha. Olha aí. Caligrafia se pode ser usada para tipos de tipográficos? É? Pode? O termo caligrafia? É, não sei, hein? Não sei, cara. É que se o cara escreve com aquela letra, é caligrafia. É que quando... Ah, ok. Não. Você tá confundindo caligrafia com tipologia. Cursiva. Não, com escrita cursiva, que é outra coisa. Isso. Mas quando você escreve... Não, coisa de aula de caligrafia, você aprende a escrever cursivo e também em tipos... Você não tem aula de caligrafia? Não, a gente não tem mais. Tem aula de tipologia. Eu sei, mas antigamente as pessoas tinham aula de caligrafia. Mas o cara aprendia gótico. Aprendi a escrever direito, bonito. Tá, não esses garranchos de hoje em dia. Sabe, eu trabalhei com um cara no White House, lá no motel, que era a profissão dele. Era pintor de letras. Olha. É? Ele que fazia aquelas... Quando você tem que... Hoje em dia a profissão do cara morreu, foi engolida pela tecnologia. Mas na época que não existia plotagem, né? Não existiam plotters. O cara ia lá e pintava. Ele pintava. Promoção, almoço executivo. Ele era bom, cara. Ele era um bom pintor de letras. Uma vez eu fiz um outdoor pro hotel, e aí eu fiz com o computador, né? Levei o papel pra ele e ele reproduziu, cara. Ele pintou no outdoor? Pintou. Que maneiro. Com desenho, com tudo. Ele era realmente um bom pintor de letras. Um cachaceiro. Quanto é? Detalhe. Pô, mas ele ia sóbrio, né, pra trabalhar. Não sei, cara. Letra, artista é tudo. De repente era o grau que fazia ele pintar melhor. Não sei. Era uma carta de Natal, né, desse aí, eu lembro. Que era... Natal. Tinha uma piadinha com um saco de Papai Noel, não lembro direito. Caraca, que tem? Tu tem que achar, tu tem esse arquivo ainda, tu tem que achar. Eu tenho, cara, que procurar. Eu não existia nuvem nessa época, cara. Bem, continuando o e-mail do cara aqui. A teoria da conspiração é sobre uma coisa interessante, mas que quase ninguém sabe. Essas são todas as teorias da conspiração, né? Alguns artistas da Renascença usaram a câmara escura. Oh. Isso mesmo. Aquela que com o filme dentro vira uma câmera fotográfica. Eles faziam uma caixa de madeira com uma lente objetiva que projetava aquilo na frente dela para uma superfície. O artista então trazia um papel e copiava a imagem. Ah, projetava ali a imagem, ele copiava. Como se estivesse fotografando com uma pena. Não se sabe ao certo quem usou essa mamata. Veja bem, não estou acusando ninguém, mas Da Vinci tinha vários desenhos e projetos de câmera escura em seus cadernos. Olha aí. E aí? É isso, ele tá querendo dizer que você pegava a realidade, projetava ela numa superfície 2D e pintava por cima. É isso. Com uma câmera escura. Com uma câmera escura. Tá bom. Eu aceito. Pra finalizar, ele diz, vocês não disseram, ou saiu na edição, mas o termo idade... chega dessa porra de idade média. Foi criado na Renascença. Ok. Sim. Mas eu lembro de ter falado isso. Será que caiu na edição? Eu não sei. Douglas Silva, 25 anos, estudante de engenharia de produção, Belo Horizonte, Minas Gerais. No Nerdcast sobre a Renascença, Azaghal citou que tinha visto uma Pietá na Espanha. Pietá, a estátua do Michelangelo, que a gente comentou, que é Maria segurando Jesus morto e tal, que tá lá no Vaticano, que é muito bonita, fala que ele fez com 24 anos de idade. Para os mais incautos, pode parecer que seria uma cópia da Pietá de Michelangelo. Porém, não sei até que ponto ficou claro no podcast, essa representação não foi originalmente criada pela Tartaruga Laranja. Acho que não ficou nada claro, a gente não falou sobre isso. Eu acho que é. Você disse que viu uma reprodução, não foi? Mas eu achei que era criada pelo Michelangelo. Ah, tá. A Pietá é uma das representações clássicas do sofrimento de Maria na arte cristã. Então, assim como temos várias imagens da Santa Ceia antes do quadro de Da Vinci, temos várias representações de Maria segurando Jesus antes de Michelangelo. Ok. Pois bem, essa representação acaba transcendendo a mitologia cristã e, em diversas obras, vemos alguém sofrendo segurando a pessoa amada. Muitas capas de quadrinhos assim. A capa de Crise nas Infinitas Terras, olha aí, falando de quadrinhos. Onde o Superman carrega a Supergirl e X-Men com o Ciclope segurando a Jean Grey quando ela mesma morre na saga Phoenix. E eu adiciono aqui o clássico Batman segurando o Robin e... né? O okay. Clássico Jason Todd, que mano. E sempre é escrito assim, morte em família. Felipe Augusto, 20 anos, estudante de arquitetura e urbanismo. Olha aí. São Carlos, São Paulo. Eu não vou falar nada sobre arquitetura hoje. Ok. Estava procrastinando já há algum tempo no sentido de enviar um e-mail sugerindo um Nerdcast sobre Renascimento. Mas vejam só como as coisas são. E aí? Nem precisei enviar a sugestão. Gostaria de completar algumas informações que foram dadas com relação à arquitetura e à influência da cultura greco-romana. como foi muito bem lembrado, muitos textos clássicos praticamente desapareceram durante a Idade Média, seja por serem considerados hereges ou por outra vicissitude. O que significa vicissitude? Por qualquer outro motivo. Olha aí. Qualquer acontecimento. Okay. Vicissitude é uma palavra cara também. Cara. Bastante cara. Eu, com 20 anos, não sabia falar vicissitude. Parabéns, cara. Entre esses escritos está o que talvez seja um dos maiores responsáveis por transformar o arquiteto de um trabalhador braçal para um trabalhador intelectual. Se trata do Tratado de Vitruvius. Sim, o mesmo que influenciou o homem vitruviano de Da Vinci. Aquele cara, aquele desenho do cara de braços e pernas abertas. Isso. E tal. Composto de 10 livros, no qual ele disseca tanto a formação que o arquiteto deveria possuir, seus conhecimentos, suas funções, bem como trabalha e desenvolve a forma correta de se fazer arquitetura. Por exemplo, com relação às colunas e suas divisões. Entre as curiosidades, com relação à formação do arquiteto, ele afirma que este não deveria dominar somente o desenho ou a habilidade de projetar, mas também deveria... Tá chato pra caralho isso aí. Chega. É e-mail de arquiteto, cara. Caralho, meu irmão. Tu falou que... Eu vou pular pro próximo, cara, que eu não tô aguentando. Desculpe, cara. Off topic. Denis Alonso, 27 anos, ilustrador, São Paulo, capital. Olá, jovem nerd, não me seja chato, cara. Ilustrador, vamos ver. Um garoto com 20 anos falando vicissitude, a gente já não... É vicissitude. Já viu onde deu, né, cara? Coitado, cara. Olá, doutor da taveia. Devia ser advogado. Olá, jovem nerd Azaghal. Antes de mais nada, gostaria de... Admira a nossa história, aquele papinho de sempre. Ué, tá elogiando, tá elogiando. Incentivamos os nerds a correr atrás dos anjos. Toca a música, Léo. Depende de nós. A gente suou e tal, aquele negócio. Gostaria, chegamos ao ponto. Gostaria de compartilhar a história de como comecei a trabalhar para a Montegrappa. Olha aí, cara! Caraca, eu fiquei feliz. Olha aí! Ih, que bonito. Quando vocês iniciaram a promoção de design das canetas do Super-Homem e da Mulher Maravilha, eu fiquei maluco. Olha aí, que legal, cara. A oportunidade de ganhar a caneta do Batman era fantástica. Porém, o que mais me motivava era a chance de trabalhar com a Montegrappa. Afinal, como vocês diziam, se o Giuseppe gostasse da caneta, ele poderia até mesmo negociar a sua produção. Que legal, isso é verdade. Produzi dois designs, um deles, inclusive, no mesmo dia que anunciaram a promoção da caneta do Super-Homem. Isso, aconteceu já faz tempo. Passei o resto dos dias até o resultado da promoção com uma ansiedade monstruosa e com algo na minha cabeça, sempre dizendo pra mim mesmo que iria conseguir trabalhar com a Montegrappa. Olha aí! Infelizmente, não fiquei nem entre os 10 primeiros. Pena, eram muitos. Mas, felizmente, minha esposa insistiu que eu mandasse os desenhos diretamente para a Montegrappa. Olha aí, o cara pensa fora da curva, rapaz. Pois... como vocês mesmos haviam dito no Nerd Office, o Giuseppe queria ver o que os nerds haviam produzido. Muito legal. Mandei sem muita esperança, acreditando que no máximo receberia um e-mail de resposta automática. Uhum. Quando, para minha surpresa, no dia seguinte, obtive uma resposta direta do Giuseppe. Cara, o Giuseppe é demais, cara. Dizendo que o design era justamente aquilo que ele estava procurando e que queria encomendar nada menos que 8 designs de canetas para uma nova coleção da DC Comics. Olha aí, rapaz! Que será lançada ainda este ano. Que beleza, hein? Putz! O Giuseppe é humildão. O Giuseppe... cara, um milionário humildão. Ele é milionário, vocês sabem, né? Ele tem Ferrari, Porsche, as porra toda. Mas ele é humildão, o cara responde. Ele é humildão pra caralho. Puta, Giuseppe. Tenho trabalhado desde então com a Montegrappa. Uhum. Fiz duas canetas da série Icons. Olha aí. Uma do Ayrton Senna. Caraca, maluco! E outras duas do Pelé. Olha aí, rapaz! Entendo. Além de outras mais a serem lançadas no decorrer de 2014 e outras apenas em 2015. Que legal, cara. Que meio legal, cara. Por tudo isso, quero agradecer a vocês e também ao Paulo Coelho, que contribuíram direta e indiretamente para que tudo isso acontecesse. Olha aí que história legal, caraca, cara. Que maneiro. Que história legal do Denis. Olha, cara, o cara foi atrás, virou teve design, iniciativa. Virou designer da Montegrappa, e agora é designer, assina canetas da Montegrappa. Cara, careta da Ayrton Senna, eu até vi outro dia um layout dela. Será tá que é bem maneira. É o design dele, então. Sim, sim, sim. Porra, que tá nada, bem maneira. Cara. Bem maneira. A do Pelé eu não vi ainda, mas a do Ayrton Senna eu vi. Caraca, olha aí, Denis, parabéns. Caraca, e manda um abraço pro Giuseppe. Por favor. Fala que ele tem que ver o Brasil, cara. Vamos lá. Para o psiquiatra. Boa. Temos uma consulta, temos uma consulta marcada. E essa é a premissa da série em si, né? É o cara aí. É o cara, um mafioso, um tough guy, mas que precisa ir na psicóloga. Ou é psiquiatra? Psiquiatra, que tem que tomar remedinho. Porque tem crises de ansiedade. Ataques de pânico. Isso, mas sem a galhofa do filme do De Niro, né? Que veio depois, a máfia no divã. O De Niro é justamente essa parada. Mas só uma correção, por favor, pro Azaghal, que não é máfia não, cara. Ele trabalha com lixo e remoção de materiais. E tem alguns investimentos na bolsa. E tem um açougue também. Um açougue. E um restaurante. Os caminhões de coleta de lixo. Um empreendedor, né? Um bar de striptease e também trabalha com parquímetros. Aluguel de imóveis também, aluguel de imóveis. É bem diversificado os negócios. Ele também tem um hotel, ele tá na área de hotéis também. Isso é muito foda, né? Porque pra quem sai do conceito da máfia tradicional, da máfia como ela nasceu e tudo mais, e conhece a decadência que ela passou, o aperto, né, que o FBI fez em cima dela, a gente viu no Sopranos o mafioso, entre aspas, moderno, como que ele sobreviveu, a maneira que ele encontrou de manter o seu crime. Se você pegar o Sopranos e quiser colocar ele no contexto de outros filmes de máfia, né, se você pegar, por exemplo, O Poderoso Chefão, onde você tem a família real da máfia, né, o Tony Soprano e a família dele seriam a família do Clemenza, por exemplo. É, exato. Porque eles tinham essa hierarquia, né? Exato. Então ele tem as cinco big bosses lá e ele é um chefe local, né? Ele reporta alguém de Nova York, no caso dos Sopranos, mas ele é um wise guy, né? Mas ele é um homem feito. Ele é um homem feito. Ele é. Claro que é. Ele é homem feito, mas ele é chefão. Ele fez o juramento e ele jurou sobre o sangue. Explica o que é o homem feito pra galera que não tá por dentro das paradas. Você pode ser um gangster, que é um marginal que faz parte de uma quadrilha. É tipo, na hierarquia tu é um soldado. Os caras, tu é o pau-mandado da galera. Na verdade, não. O soldado já é um homem feito. O gangster é o manezão, é o cara do Goodfellas. É o próprio Chris, o sobrinho dele. O Chris da série, exatamente. No início da série, ele era um cara lá, um cara qualquer. Pra você ser aceito na máfia, na família, fazer o juramento, ser um homem feito, wise guy, como você queira chamar, você tem que, primeiro, tem que ser italiano e ter os ancestrais, tem que ter italiano. Rastreáveis à Itália. A descendência. E além disso, você tem que fazer lá o juramento em cima da santa. Que é o que eles falam no Goodfellas, que o único que poderia ser homem feito era o Joe Pesci, né? O Joe Pesci, porque era o único que era italiano mesmo. Exato. Os outros a mãe era judia, o outro era irlandês. Exatamente. O Goodfellas, eles são exatamente o que era a gangue, vamos dizer assim, do Tony Soprano. Aquele Paulie era o Tony Soprano daquela galera. Não, na verdade, cara, não. Não. O Tony Soprano é um chefão. O Paulie ali, se você for ver, ele era um capo. É. O Tony era o chefe daquele cara. Então, mas olha só, o homem feito, ele é o cara que faz o juramento, a omerta, que é aquele juramento de nunca trair, né, a família, essas coisas e tal. E ele tem a proteção da família, né? Ele tem uma... Ele fica, entre aspas, blindado. Isso. Ele é o Jedi. Ele vira um Jedi. Pode... Vamos dizer assim, no mundo do crime... Ele vira o cavaleiro Jedi da máfia. Exatamente. No mundo do crime, tudo tem consequência. Se você matar um bandido que não é de nenhuma máfia, de uma família, talvez isso gere alguma consequência, talvez não, né? Depende dos amigos do cara. Se você matar um cara, o wise guy... o homem feito, você tá fudido. Tá mesmo fudido. Que você seja pica das galáxias da máfia, porque você não pode matar um cara de dentro sem autorização expressa de algum pica, entendeu? Exatamente. É que nem quando o baiano mata o cara e descobre que ele era do bote. Exatamente. Do assim, ele... Fudeu, fudeu, cara, caveira. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Mas é legal que o Tony Soprano não começa como chefe da máfia de Nova Jersey. Ele começa como um capitão subordinado, tio dele, né? Que era, na verdade, ele começa subordinado ao Ralph April, que era o amigo dele, que estava morrendo de câncer. Que estava morrendo de câncer. Isso. Quando ele morre, que é logo no começo também, o tio assume. Cara, esse tio dele, eu tenho que fazer uma pausa, é o melhor personagem ever. Aonde conseguiram esse cara? Tio Junior, Uncle Junior, o cara com aquele óculos gigante, aquela pinta de... Puta, como? 80, né? Que é casting, cara. Não, o casting de Sopranos é absurdo. Mas é só você ver os sobrenomes dos atores. Todos terminam com vogal, cara. Menos o Silvio. Que é o... Silvio é o cara mais foda, era o guitarrista do The Boss e foi fazer Sopranos. Que é? Ué, você não sabia? É. O Silvio é o guitarrista do... Bruce Springsteen? Do Bruce Springsteen, isso. Você tá de sacanagem que o Silvio era guitarrista do... É o guitarrista. Coloca o nome dele no Google, você vai ver ele com a bandaninha normalmente roxa, rasgando... Steven Van Zandt. Bruce. É. Olha lá, e procura aí o que ele faz. Que fantástico. Agora, eu vou te falar uma coisa. No início da terceira temporada, ele dá uma desaparecida. Por quê? Porque ele já tinha uma turnê marcada e não conseguiu desmarcar. Ah, acredito. É a versão gráfica dos roqueiros. E ele é outro figuraça, né? O Silvio, ele é muito legal, né? Porque o Silvio, ele tem uma característica legal, porque ele passa a série toda presente, mas logo ali atrás. Ele não se destaca como muitos personagens se destacam, mas ele é sempre o cara que todo mundo dá aquela olhadinha antes de fazer uma coisa. Não é à toa que ele é o conselheiro do... mas é exatamente, cara. Ele é o conselheiro perfeito. Exato, ele é o consigliere, que nem o Tom Hagen do Poderoso Chefão. Todo mundo sabe quem ele é, mas, né, ele tá sempre... Ele é o Louro José, né, cara? Na própria série, eles dão uma posição pra ele no, mais pra frente, quando ele tem que, por um período, meio que assumir a família. Sim. E ele não curte. É, Silvio não curtiu isso. Ele vai parar no hospital, com úlcera, passando mal. Tipo, isso que é maneiro, né? Os mafiosos tudo zicado, né, cara? É que todo mundo tava na merda. Ou morreu de câncer, problema de coração. Eles são muito caricatos, mas o Silvio é o mais, né, cara? Ele parece um boneco esculpido. Muito. Ele não tem pescoço. O Paulo é mais caricato. Não, o Paulie, cara. O Paulie tem o cabelo do Britney Richard, cara. Mas sabe qual que é a parte engraçada? O Paulie era gangster da máfia. O ator. É, da máfia aí fica pra debate, mas que ele foi um... Não, ele era gangster. Ele não chegou a ser soldado, mas ele era gangster. Foi preso, tudo isso. Se ele fosse realmente um soldado da máfia, ele tava morto. Porque ele traiu todo mundo e foi pra Hollywood contar a história dos mafiosos. Mas o legal do Sopranos, e a primeira característica que se destacou, que fez ela ser uma série tão legal, é justamente tirar o glamour de super-herói que todo mafioso tem, né? Porque todos os filmes de máfia, cara, o cara não fica doente, não peida, não tosse. O cara, ou ele é um matador, manda foca, ou ele morre de uma forma terrível. Né? O Vito Corleone tinha uma saúde meio debilitada, mas... Porra, depois que tomou 377 tiros, né, cara? What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! A série começa com o chefe dos caras com câncer, o Tony Soprano com crise de ansiedade que evoluiu pra ataque de pânico, teve nego com gastrite, ataque cardíaco, Alzheimer, sabe? Então, são pessoas normais, que têm problemas de pessoas normais, né, cara? Então, o grande mérito, acredito, da série Sopranos foi começar com isso, com a falha do anti-herói, e ela foi aos poucos fazendo com que você que assiste a série tivesse empatia, isso que é a coisa mais louca, com monstros, né? E isso que faz você questionar de que lado você tá o tempo todo, porque você torce pros caras conseguirem, né? Puta, a polícia quase pegou o cara, mas... mas na verdade isso é uma característica muito forte de todos os filmes de máfia, né? Você torce pro mafioso, né? Não, cara, mas acho que não como no Sopranos, cara. No Sopranos ele se identifica mais, porque ele é mais perto de você. Mas eu acho legal do Sopranos, que são seis anos você acompanhando, seis temporadas, e aí com como você muda de opinião durante o... É verdade. Com certeza, né? Com certeza. Porque você começa gostando muito do Tony e aí começa... Você quer ser, todo mundo quer ser o Tony Soprano, né? Cara, o pica, passa piroca em todo mundo, mata, faz, acontece, come bacon e nada acontece, porra. Antirussa, né? Antirussa. Amante russa, porra. Olha aquela amante russa, nossa senhora. Rapaz. Então, e você começa odiando o Chris, né? Porque o Chris é um merda foda. Que é o sobrinho dele. É, não, exatamente. Ele tinha tudo pra ser o cara foda, tá ali com a chance na mão e só faz merda. Outra coisa também que é sensacional esse time-lapse, que é os filhos dele crescendo, cara. E não só os filhos dele crescendo, mas você consegue acompanhar a série. Ela foi de 99 a 2007. E nesse período de tempo a gente teve uma evolução muito grande tecnológica. Principalmente coisas pra casa, televisão, celular. Então o seriado começa com eles usando o celular tijolo. E no final o celular já tá pequenininho, sabe? A televisão era de tubo. No final já é flat. Tinha um começo de internet pra valer, sabe? No começo da série tinha Torres Gêmeas. É, cara. Assim... A melhor coisa que evoluiu no programa foi a Medal. Foi a filha do Sr. Soprano, com todo respeito, Sr. Tony. Mas as últimas temporadas da Medal tava maravilhosa. Ela olha tava o Carlos. Olha o cara. Mas é legal essa coisa da família, sim. Porque se você ficasse uma série inteira preso só no Tony, você ia cansar. Então você vai vendo que todos eles têm suas falhas, todos eles têm suas evoluções, né? A própria Carmela é um personagem que as pessoas eu vejo reclamando muito. Ah, mulher, eu assisti a série com meu irmão, né, inteira. E ele sempre reclamava. Porra, lá vem essa mulher reclamar. Porra, deixa o Tony em paz, deixa o Tony cagar, deixa o Tony. Na primeira temporada, nas primeiras temporadas, ela era chata. A mulher tem tanto chifre que ela não consegue entrar no carro, ele tem que comprar um carro maior pra ela, cara. É, cara. Mas foi isso que eu falei com meu irmão. Conforme o tempo foi passando, eu falei, cara, ela é um personagem fascinante. Porque ela tá dentro de uma prisão que ela mesma aceitou se colocar. Ela questiona isso o tempo todo, cara. Porra, o cara fala, meu irmão, você tá reclamando de quê? Tu tem televisão, tu tem a casa do tamanho da casa do Papa e não sei o quê. E vai embora? Tu quer que eu trabalhe no escritório? Não, e não é só isso. Ela gosta daquilo. Ela gosta. Ela, várias vezes ela chega e fala assim, ela olha pras pessoas e usa o poder dela de ser mulher do Tony pra poder amedrontar os outros. Sim. Você pode ver quando a Medal vai mandar a carta pra universidade, ela usa isso. Ah, você sabe o que está falando? Mas depois ela se arrepende. Tem todo esse jogo moral e religioso dentro da cabeça da Carmela. Agora, ela sabia que todos eles tinham amantes. Isso ela já sabia. Kumar. Todas as mulheres deles sabem que eles têm amantes. Uhum. Isso fica bem claro durante a série inteira. Todas elas sabiam e aceitavam. Basta que ela não veja acontecer, né? Aquela exatamente. Coisa, é uma cultura, realmente. Desde que não fosse jogado na cara dela, podia acontecer. Agora, se é pra falar de mulher chata, vamos falar da Lívia Soprano, né? Mamãe Soprano. Caraca, meu essa sim, Malu. Caraca. Ela é um dos melhores vilões, né? É, o melhor par de vilões dessas primeiras temporadas é ela e o Corado e o Júnior. É fantástico. O sorrisinho que ela dá pro Tony quando ele diz pra ela que ouviu as fitas é fantástico, né? Você acha que ela vai... E ela dá um sorrisinho assim. Mas é diferente, é engraçado porque é diferente, porque o Júnior, ele quer o poder, né? E ele tá lá desde sempre, mafioso, sabe? Desde sempre tentando ser o líder da parada. E aí quando ele consegue, ele se fode e vai preso. E a mulher é a mãe do cara, né? Tipo assim, cara, porra, não é possível. E a mulher, ela é ruim. É bicho ruim mesmo. Faz freudiano, né? A série é muito freudiana. A família Soprano em si, né? O pai dele, a mãe, ele mesmo, a irmã. Cara, tipo... A irmã zoada. Porra! A irmã eu queria matar. Direto. Mas sabe o que é o pior sobre a Lívia Soprano? O David Chase falou que a Lívia Soprano é a mãe dele. Como assim? Sério? Porra, ela já morreu? Ai, a mãe do... Ah, não, quer dizer assim, o personagem é a mãe dele. Não, sim. Ok, mas de novo, ela já morreu pra ele falar isso? Matou ela? Chase já é velhinho, então imagino que ela já tenha partido dessa pra melhor há um bom tempo. Então ele exorcizou. Ou ela já tá lá na casa dele, no quarto, no na cadeira. Então você imagina que aquela desgraça existiu mesmo e foi a mãe do cara. No episódio que a Nancy McHand, né, Mark Hand, que é a atriz que fez a Lívia Soprano, morre, a gente não sabia, eu e a Bárbara não sabíamos que ela tinha morrido. Só que a Bárbara começou a olhar e falou assim, caralho, ela morreu. Aí eu, como assim ela morreu? Ela morreu, você viu que nesse episódio já tá 15 minutos e ela não aparece de frente? E quando aparece de frente é uma imagem antiga que ela sempre faz? Caramba. Era um chroma key horrível ali, ela aparecendo com a voz picotada. E além disso, no último episódio da temporada anterior, eles deixaram claro que ela ia ser o principal da temporada seguinte. E ela ficou 3 episódios sem aparecer na terceira temporada. É verdade. Isso também é muito forte na série, né? Você, a partir do ponto que ele vai pra Dra. Melfi, pra entender por que, que ele tá tendo os ataques de pânico, o Tony Soprano, você começa essa coisa de criar empatia, como entender por que ele se tornou essa pessoa. E aí a gente começa a partir da mãe dele, que é a referência viva, e depois a gente vai mergulhar mais fundo ainda com a coisa do pai, que era um mafioso realmente. E isso é fantástico, essa construção, a ligação que ele tem com a comida, a ligação que ele tem, né? Ele copia o pai de várias maneiras, mas ele não acha que tá copiando, ele tinha raiva, mas ele... Como eu falei, é a parada muito... que ele idolatra o pai, mas ele é magoado por dentro. Total. A série ela é muito freudiana, é muito, esse lado psicológico Tem uma das cenas marcantes que até quando ele para de ter, quando ele numa das sessões que ele chega nesse momento da vida dele, que ele para até por um bom tempo de ter os ataques de pânico. Uhum. Que é quando ele viu o pai cortando os dedos. Eu não sei, sou cientista. Uhum. Não sou cientista, mas eu acho que ele não tem ataque de pânico, ele tem crise de ansiedade. São coisas diferentes. Boa colocação. Agora eu não lembro o que, que a doutora depois. Ela fala ataque de pânico. Ataque de pânico no começo. A médica de merda. Mas o ataque de pânico, eu também não sou médico, então médicos, por favor, nos corrijam. O ataque de pânico não é um nome popular, vou botar o monóculo, para a crise de ansiedade? Não é uma reação, um choque. Pode ser a reação física. Pode falar o que vocês acham que é a internet. Isso, é. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Sabe uma parada que pra mim que ficou emblemática, assim, eu já vi já faz um tempo essa série, mas que eu não esqueço, é ele falando pra doutora que ele é o palhaço triste. E ele é o cara que leva alegria pra todo mundo, mas que ele no íntimo dele, que é a ópera lá do Palhati, né, que o Al Capone vem e chora. Palhati! É maneira essa música. Ele chega e fala, eu sou o palhaço triste, porque eu levo alegria pra todo mundo e no meu íntimo eu sou uma pessoa infeliz. Aí a mulher chega, eu não sei se ela fala na hora ou depois, quando eles começam a discutir, que ela assim, tu vem com essa ladainha de que você leva alegria pra todo mundo? Aonde que você leva alegria pra todo mundo? Ninguém gosta de você. É, todos os seus amigos são falsos, eles riem das suas piadas, porque você é o chefe. Eles têm medo. Nesse episódio, logo depois ele vai jogar poker, ele conta uma piada e mostra a câmera em câmera lenta, mostrando todo mundo rindo, mó falso, assim. Ou seja, ele nunca vai saber. E menos saber... um cara, que é o cara que depois ele manda matar. Isso. Aliás, essa psicóloga, né, a atriz, a Lorraine Bracco, é a mesma que faz os companheiros, né, que é a mulher do Ray Liotta no Bons Companheiros. Caramba, é cheio de das pequenas incisões. Não, né, o Paul aparece no Goodfellas, o Christopher aparece no Goodfellas. Ah, é. É, porque também chega uma hora que acaba o Chris, é o garçom, né? O garçom. Isso, que morre na primeira cena, né? Que leva o tiro no pé, isso. A gente falou do Chris e do Polly, aí o Polly pra mim é também um dos... É difícil escolher personagem favorito. E é engraçado que assim, é muito legal a série começando com eles zoando os filmes de máfia. Né? É, pra tirar logo, né? O Silvio, a galera fica, faz aí a invitação, ele... Fredo, you broke my heart! E ele faz tosco, é horrível, né, cara? Não tinha um deles que também tinha a buzina do carro, que era... Tinha, o toque celular, eu acho. Esses personagens secundários... É porque é difícil também falar secundários, né? Porque eles acabam tendo lugar no coração. Mas tem um episódio que eu acho fantástico, que cai no favorito de muita gente, que é quando o Polly e o Chris ficam perdidos na neve. Puta, que eles vão matar o cara. Conta aí, Zago. Eles iam negociar com o cara e acaba que matam, atiram no cara e o cara some. Então, né? E você fica até o final do seriado achando que uma hora o russo volta, cara. É, porque o cara some, eles entram na floresta, na neve, o cacete, e não acham a porra do russo, cara. E eles ficam na merda, que o carro falha, eles se perdem, e eles começam a brigar pra caralho os dois. Pra caralho, aí você, caralho, um vai matar o outro, vai virar um bagulho... Não, um vai matar o outro, não. Eu tinha certeza que o Paul ia matar o Chris. Fácil. Com as mãos. Eu não tô, eu sou o sobrinho dele, é você o favorito, caralho. Você, puta, vai dar merda. Mas no fundo, essa coisa da relação italiana, né, um com o outro, assim, o passional, ele é sempre exacerbado. Ele dá um tapa na cara do cara, daqui a pouco ele pega a cara do cara e dá um beijo, né? Tipo, olha só, eu tô fazendo isso porque eu te amo. E aí você, tipo, caralho, que bando de maluco. Mas é muito doentio, né? O tempo todo. É, a grande preocupação, o que ele se preocupava é quando você não tinha isso, quando o cara te tratava bem demais. Eles estão acostumados. É porque aí vem a merda. Aí que vai dar merda, aí tu vai morrer. E é engraçado porque você via bem isso no Tony Soprano, né? Essas reações explosivas dele, né? E era por isso, inclusive, que ele era o chefe, né? Porque ele era imprevisível. Então o nego tinha um medo do caralho do cara, porque o cara explode. Tem uma cena lá que eu não lembro que momento que é, que ele tá no bar, e aí o barman, que é um fortinho lá, de bandana, que não deve trabalhar com o Bruce Springsteen, eu acho. O cara que sempre apanha na série. É o coitado do atendente do Badabim. É, ele vai transferir a ligação e não consegue transferir a ligação. Isso. E aí ele pira, o Tony Soprano, ele pira, enlouquece, ele arrebenta o cara de porrada com o fone do telefone, cara. E aí fica todo mundo, caralho! Ele quebrou o cara todo. O cara foi parar no hospital, cara. Esse cara, ele apanha nas primeiras 4 temporadas, ele toma porrada do Tony. Na 4ª temporada, ele vai parar no hospital e aí depois só tem uma cena, depois, no final do episódio, o cara falando, ah, então, ele pediu demissão e não quer voltar mais aqui no bar. Todo mundo deu graças a Deus, né? What the fuck do you think you are coming in here and talking to me like this? Damn it, Tony! E é bacana que, como toda série, filme, que seja história bem contada, ele não precisa detalhar pra você, olha o que eu vou fazer agora. Ele está pensando em alguém para bater, para que ele volte a ser forte e respeitado. Não, você lê pelo olho do Tony Soprano. Ele olha todo mundo rindo, todo mundo lê puxando a cadeirinha, a edição mostra cada pessoa e você vai acompanhando. É porque ele tá analisando, os caras estão me vendo, estão vendo minha fraqueza, o cara. O olho do Tony, a barriga do cara, a mão do Tony fraquinha e o cara ajudando ele. Ele olha o cara forte, é do caralho. Você vai enxergando nos trejeitos, na postura do animal Tony Soprano, o que que ele está prestes a fazer. E exatamente, e você pega ainda nessas entrelinhas que, tipo, ele nem tava pensando muito nisso. Isso é uma ideia que vai parar na cabeça dele por causa da psiquiatra. Sim. E na psiquiatra é que ele começa a pensar, porra, peraí, se eu tô parecendo mais fraco, se eu tô assim, aí... Mas o que que ela fala? Ah, ela fala que, tipo, essa coisa das pessoas... Ela compara eles todos com animais, e ela explica pra ele, você não tá aí porque você é o cara mais inteligente, etc. Você tá aí por uma questão de sangue também, que é sangue de família e tudo mais, mas porque você... Apesar do Tony Soprano, às vezes as pessoas olham assim um estilo da série, o cara, né, barrigudinho e tal. Cara, ele é um cara enorme. Ele é um urso. Ele era gigante, cara. E a postura do Gandolfini, né, ela é sempre... A respiração do Tony Soprano é foda. Isso, cara, isso é um detalhe que você falou que é bem importante. Essa respiração pesada. Pesada. Né? É sempre aquela coisa, ele parece que tá contando até 10 pra não te enfiar uma porrada. É, exatamente. E ele tem essa postura meio de animal, né, cara? De tá sempre meio posição já de ataque, né? Essa coisa da psiquiatria também é sempre acompanhada dela comparando ele a um animal, né? Então é isso, ele tem que provar pra sempre que ele é o mais forte de todos. Mais pra frente tem um momento na série que ele fica muito doente. É, depois que eu ia comentar, exatamente. É, ele toma um tiro e ele fica muito fodido. E aí todo mundo recepcionando ele, tipo, opa, você tá bem? E tal, ele começa, caralho, maluco, o nego tá achando que eu não dou mais conta da parada e tal. E ele não podia mostrar, é tipo lobo. Se ele fraquejar, qualquer, né? Ele fica olhando assim, a direção. Parada é foda. Do alfa meio. A qualquer momento, um cara desse pode olhar e falar: meu irmão, vou matar esse filho da puta e mostrar que eu sou mais forte. Exato. Aí ele tá no grupo, assim, com a galera recepcionando ele, comendo uma pizza e tal. Aí ele vai olhando pra cada um, assim, né? O cara com a barriguinha, o outro já tá mais velho, o outro manca. Aí ele vê o garotão forte pra caralho, cheio de anabolizante. E todo prestativo, né? Todo o legal. Cara é legal com ele. E ele se arruma uma confusão do nada com o moleque, se mete-lhe a porrada. Aí nego, tipo, caralho, o que aconteceu? Não, tô bem, sai andando, chega no banheiro, fecha a porta e desaba de tanta porrada que ele tomou. Vomita, ele vomita sangue. De dor, né? Porque o cara nem reagiu, na verdade. O cara, queria se fuder muito. Mas ele tava... O cara reagiu? Não reagiu não, cara. Reagiu. Ele tenta dar um soco, o Tony consegue segurar o braço do cara e revida, e, tipo, derruba o cara. Daí, esse soco que o cara tentou dar é o que fudeu com ele. Ele vai correndo pro hospital cuspindo sangue, se fudendo. Caraca, não, cara, você tá louco. Você acaba de fazer uma cirurgia, sai do hospital e espanca um cara. É, não precisa ninguém te bater, isso vai te fuder. Ele tá todo costurado, cara. Fazia algumas semanas que ele tinha feito. Não é o soco, o Tony mandou bem na luta, mas ele não podia fazer esforço, cara. Não, mas não era tão perto não, Azaghal. Fazia muito tempo já, assim, algumas semanas que ele tinha feito a cirurgia. Porra, mas o cara tá todo costurado. Eu vou te dar um tiro, você vai pra brigar comigo daqui a algumas semanas. Outro momento muito legal é quando a gente vê que logo no início a Jennifer Melfi, ela, a psiquiatra, ela leva ele a tratar o Júnior como se ele fosse o chefão, mesmo sem ele ser, na verdade, porque ela manda ele ler um livro de como tratar com idosos, que ele começa a usar pra lidar com a mãe dele e com o tio dele, onde ele fala, não, você que manda nas coisas, mas na verdade ele que tem todo o poder. O Júnior nunca foi o chefão da máfia, sempre foi o Tony. A doutora acaba trazendo a civilidade para os métodos do Tony Soprano. Todos eles ali se lidam sempre como animais, como a gente tá sempre falando. Mas aí a série pontua isso. Ele começa a ver que se ele usar de artifícios mais intelectuais, ele vai se sobressair. Tipo esse exemplo. E aí, nesse momento, ela fica bolada, porque todo psiquiatra, todo terapeuta tem que se tratar, porque senão pira também, né? Na verdade, a maioria é pirado, né? Ah, é, exato. Já é pirado. Eu nunca aceitei isso, cara, na psiquiatria. Precisa isso. Precisa mesmo. Tem que fazer terapia. Eu não entendo e não aceito. O que Eu não entendo. Como é que o psiquiatra vai em outro psiquiatra, cara? Mano, caralho! Ele é um ser humano, cara. Eu não consigo. O cara ouve merda o dia inteiro. Cara. Mas o trabalho dele é esse, dele. Mas aí sim, ele tem que ser um ser humano ainda. Não, sabe? Pra mim isso é igual o mecânico levar o próprio carro em outro mecânico. Não consigo. Cara, ele não tem como se consertar. Ele precisa de outra pessoa. Pois é, pode ser um problema meu de entendimento. É só pensar o cirurgião. Não, peraí, rapidão. Agora imagina um imagina um cardio. Um cardio que vai estar com problema no coração. Não, não, eu vou fazer aqui uma ponte de chaveira. Aí você tem possibilidades mecânicas. Aí não tem como mesmo. Mas ele, ela, a psiquiatra dele, se trata com outro psiquiatra. Julgue ela como você quiser. E aí ele fala, olha, você tá ensinando esse cara a ser mais esperto do que os outros. Você tá ensinando as manhas pro cara. Ele, isso é demais, ele, né? Ele também, tá indo na psicóloga, não é pra se curar, ele tá se especializando. O dilema moral da doutora Melfi também faz você pensar a série toda, porque ela começa querendo, é uma mistura de querendo seguir o desafio, com, né? O desafio. É, uma mistura de desafio, uma mistura de querer ajudar uma pessoa que tá com problemas, mas no fundo, você vê que ela tá fascinada pelo homem Tony Soprano e pelo perigo que ele representa. É difícil não, também. E tanto que ele se apaixona por ela, assim, né? Não é essa paixão avassaladora, mas o cara tem um... Uhum. Como dizer? Um tesão? Um tesão nela? Acho que sim. E ela também. Ela também fica balançada por ele, né? Ah, você mas vê que ele, a coisa do Tony, dele ser o alfa meio, de ter o poder, de ser o cara que chama atenção, por isso ele atrai tantas mulheres durante a série toda, e mulheres que não são necessariamente envolvidas com a máfia. Uhum. Né? Tipo, ele o homem chama... perigoso, é, claro. É. O homem bravo, Aragorn. Homem bravo. Homem poderoso, homem bravo. Você vê que ele atrai, a própria doutora mostra isso, ele atrai quase que sempre o mesmo tipo de mulher, que é a ou mulher buceta, que né? além disso, mas é o tipo de mulher que tem uma carência de figura paterna, provavelmente. Uma mulher que precisa de um homem enorme, um homem perigoso, um homem que possa resolver todos os problemas na ignorância, um homem que a trate mal. E a parada dele, mais do que ser o cara poderoso, é porque às vezes muitas nem sabem quem ele é de fato, é ser o cara perigoso. Isso. É aquele cara que resolve na mão, é uma amarra, sabe? Eu vou te proteger, sabe? Essa que é. Tanto que no episódio que a doutora Melfi é violentada, o maior dilema dela é se ela vai pedir ou não pro Tony acabar com o cara. Isso foi foda. Esse episódio é terrível, cara. Ela tem o poder de fazer isso. Né? Ela tem, não, mas o episódio em si já é puta agressivo e aí a repercussão dela ficar, ela acha o cara e aí ela fica, puta, e agora? Eu mando ou não mando, né? Ela sonhava de novo, com... você vê no rosto, porra, né, David? Você vê no rosto dela, na garganta, ela querendo gritar pra ele. E tanto que ele fala, você quer me falar alguma coisa? Você quer me falar começa a chorar, coisa? Né? O que eu posso fazer? E ele poderia realmente fazer, né? Porra. Ele a vingança é a coisa mais doce e maravilhosa do mundo. Ele poderia ter servido, né? Numa bandeja, né? Não seria nem frio, seria quente. Vingança é uma mistura de pudim com bacon, né? É pudim com Ramon, cara. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Tem um outro episódio que mostra essa coisa dele ter, ser o cara que vai pra defender, pra dar porrada e assim que ele conquista as mulheres, que é um dos episódios quase finais da série que ele vai com o Bob, que é o cunhado dele, casado já com a irmã. O Bacala, esse cara é uma figura, Bob, cara. O Bacala, ele é uma figura. E ele começa pequeno, né, pra caramba. E é engraçado porque quando a série começa aqui é uma metralhadora de estereótipos e você já não sabe mais o que vai vir. Aí vem esse cara, né? Essa figuraça. Olha o mandato. A maior barriga. Ele tem a maior barriga da série. Caraca, meu irmão. O cara dá inveja no Tim Maia, brother. Que pança, meu irmão. É gigante. E lento, né? Ele é lento e... Well, Tony, I'm sorry. Aí, tipo, mas ele depois... Ele emagrece. Ele começa a ficar mais importante dentro da família. Não. Eu não sei se ele emagrece ou todo mundo engorda ali. Ele emagrece, cara, porque ele para de trabalhar com o Uncle Junior. E era teu referencial, ele era o segurança do Junior. E aí quando ele deixa de trabalhar com o Junior, ele passa a viver com aqueles caras gigantes, aí você acha que ele emagreceu. É, ele é um bom personagem que foi desenvolvido muito lentamente, né? Eu não dava nada por ele, cara. Eu achei que ele fosse ser um mero merda, assim. E ele casa com a mulher mais chata. Não. É mais chata do que a Liv, eu acho, cara. Ela é. Dennis. Que além de tudo, ela é prima do John Turturro, cara. Caramba. Não, e ela, e aquele cara achou o pau no lixo, cara. Porque aquela mulher, não. Aquela mulher, tudo de errado, cara. Aquela... E ela fode. Só ela me aparece com o cara com narcolepsia, cara. Caralho. E essa atriz, ela é muito boa, porque pra você fazer... Tinha um ódio dela, cara, um ódio. Exato, pra ódio. Você fazer o telespectador ficar com ódio de você, você tem que ser muito bom. Puta que pariu. Quando ela vai tomar conta da Lívia na segunda temporada, você odeia ela de tal maneira... Mais do que a mulher, mais do que a Lívia. E ela faz a ponte com a relação com a mãe também, importantíssimo pro Soprano, né? O Soprano tem raiva dela por uma série de coisas, inclusive as decisões que ela toma, mas também porque ela é parte do passado dele, né? Ela tá ali na cara dele pra ele ver. Olha como é que a nossa mãe e o nosso pai nos estragaram. Ah, ele vai exatamente. Vendo isso o tempo todo. Mas é engraçado isso, porque o Tony é zoado, né? Cabeça do cara zoadaço. A irmã, puta, nem se fala, era zoada, ainda misturou com droga e ficou aquela coisa. Mas a outra irmã deles não ficou, né? Talvez porque fosse mais nova e tal, fugiu, mas escapou daquela loucura, daquele mundo maluco mesmo. Né? É, mas eles levam isso. Ela, pra ela poder virar uma pessoa normal, ela fugiu e ela aparece duas vezes na série inteira. Eu conheço famílias em que, certo, né? Fugiram. Eu conheço. Mas não é ficou normal. Né? Fugiu, mas não ficou normal. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Quero fazer uma menção aqui ao AJ, que é outro personagem muito irritante na série. Adolescente, né, cara? Exato, adolescente. A garota também, quando ela é adolescente, depois que ela fica adulta, que ela vai pra faculdade, ela melhora, porque ela era chata depois pra caralho. Não, mas é que no começo... A gente aguenta ela. Ela no começo era contra a família, ela contra aquela coisa do estereótipo da máfia. Ela era a Meg dos Simpsons. É muito legal você ser contra a família, mas comendo, né, o bacon, dirigindo o carro, né, vivendo na mansão, né? Eu comentei do AJ, que era um personagem chato, realmente irritante, apesar do papel dele, acredito que tenha sido esse, porque ele tem um momento que realça essa coisa de você se apaixonar pelo Tony Soprano, que era um monstro, mas você sentia que ele era um cara que queria o bem da família. Ele era um bom pai, né? Ele era um bom marido também. Só que ele é um cara tão distorcido. No momento que no dia em que o AJ tenta se matar na piscina, é uma das melhores cenas da série, porque quando o Tony encontra, né? Pra quem não viu, o AJ amarra um tijolo no pé e ele tenta se afogar, só que a cabeça dele fica pra fora. E ele entra em pânico, como a maioria dos suicidas, e fica desesperado e se arrepende. O pai dele chega, tira ele da piscina. E o garoto já é já passou da adolescência, já tá quase um semi-adulto. E aí ele começa a chorar nos braços do pai, o pai molhado, segurando ele e tal. tal, e ele passa a mão na cabeça do filho e fala assim, it's okay, baby, it's okay, baby. Ele começa a chamar ele de bebê. E ele regressa ali ao papel de pai com o bebezinho, sabe? É uma puta cena em que você fica, puta, sabe? Ele é só um pai, cara, tentando proteger os filhos, sabe? Só que ele não sabe o que fazer, como a maioria dos pais não sabe o que fazer o tempo todo. Ele exagera um pouco, eu acho. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Vamos chegar à conclusão que 60, 70% dos personagens eram muito chatos. Eu tô lembrando agora do Artbook. Ele não era chato, ele era um coitado, cara. Ele era um coitado. Não, era chato, tem uma hora que ele toma um esporro, porque pra todo mundo ele chega e faz a mesma piada quando o cara chega. O cara é muito solícito. Sabe que existe o mal compulsivo, né? Uh-huh. Aquele cara que faz maldade, porque ele gosta de fazer maldade. É natural dele, né? E tem o bonzinho compulsivo, que é tão asqueroso quanto. É o agradador. É o agradador. É o cara que não consegue dizer não. É, ele realmente se torna um personagem repulsivo, de tão puxa-saco que ele é e de tão meloso, né? Ele se, né, fode de verde e amarelo na mão do Tony, né, cara? É, mas ele é, esse cara parece que temporada, porque eu vi... Ele é o dono do restaurante Vesúvio. Peraí. Eu vi até o meio da segunda temporada, muito tempo atrás. Ele aparece ou não? Aparece. Ele é um bigodinho. Ele é um magrelo careca de bigodinho que o Tony taca fogo no restaurante. Restaurante pra ganhar o dinheiro do seguro. Ah, sei lá. Não, ele tá com fogo no restaurante pra poder impedir que o Júnior matasse o Big Pussy lá. Tem um empresário, tem um empresário no Rio de Janeiro muito famoso que... Tinha espanhol, inclusive. Restaurantes e casas de show e de tantos e tantos anos. É um piromaníaco. Todos os negócios do cara pegavam fogo, cara. Que estranho, todos, né? Cara, sério. Tony Soprano trabalhou muito no Rio. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Tava falando de personagens irritantes. Tem um personagem que, tipo, ele é irritante, mas ele fica irritante pra outros personagens dentro da série, que é o Polly. O Polly, ele vira um escrotinho. Ele não é com os outros, é com o Chris. É. Ele vira o escrotinho do Chris, cara. Mas ele tira o Tony do coma. É verdade. Com o negócio de irritar pra caralho. Ele tira o Tony do coma. Ele começa a falar com o Tony em coma. Aí você só vê a pressão sanguínea do Tony subindo. E aí ele vai pra cabeça, pro sonho que ele tava tendo. Ele tá num quarto de hotel, que é aquele sonho que ele era uma outra pessoa. E só tem uma voz vindo do quarto. Cala a boca! Para de falar! Batendo, esmurrando a parede. Eu adoro o Polly, cara. Pra mim, ele... O Polly é muito louco, cara. É muito louco e tem a risadinha. Primeiro o cara usa jogging, né? Isso. Anos 80, anos 80. O cara usa aquelas conjuntos de moletom, mas cara. Mas isso não dá... Mas isso não dá uma sabe, um ar de mafioso. De matador. Matador. Não, de mafioso velho, né? Que ligou o foda-se, né? Porque o mafioso novo, ele é mais vaidoso, né? Você vê isso no Chris. Então, o Chris é extremamente vaidoso. O Tony Soprano é o cara mais largado. Ele não usa até Nunu, ele usa aquela camisa poli e tal. O poli é foda-se. Eu vou usar a roupa mais confortável que eu puder, meu irmão. Moletom é isso. Se tu não gostar, é bem provável que eu te mate. Então, eu acho que dá ar de matador. Mas os outros usam, não sempre, que nem ele, mas volta e meia usam também o jogue. Sim, sim. O poli, ele é o mais GTA-do. É, exatamente. Sabe por quê? Porque ele, assim como o Tony Soprano, ele é imprevisível. Ele é imprevisível. E ele é um cara que você olha pra ele e você fala, esse cara pode matar alguém. Então, é isso. É, mas só é depois isso. Que você conhece a escuridão dentro dele, porque a princípio ele é um cara engraçado, mas quando ele, quando ele liga, maluco, você vê que ele é um monstro, que ele mata um monte de gente. Assustador. É. Mas não sei, mas desde o primeiro episódio que ele aparece, quando ele vai olhar pros outros, você já vê que ele olha de uma maneira que, apesar dele ser brincalhão, o olhar dele já é ele assustador. Ele tem um olhar isso. De baixo pra cima que ele faz, né? Que já é... É aquela coisa, que ele tá na brincadeira, mas quando a brincadeira vai pra um ponto que ele não gosta, ele para de rir e te olha pra te matar. É o amigo pilha errado. Ele é tipo o Pesce no companheiro, né? Que tá ok, depende. Mas não sei porque, na verdade, quem é o imprevisível máximo é o Tony. Sim, ele também faz isso. O Tony, o tempo inteiro, você vê na série, ele pega e ele fica cutucando todo mundo. Aí, Afonso usou uma boa expressão, ele liga, né? Ele liga, cara. Do nada. O cara tá desligado, tá contra ele. De repente, ele liga o modo motherfucker, né, cara? Os gestos do Polly são fantásticos. Ele tem um gesto com a mão meio heavy metal, que ele sempre fala fazendo um heavy metalzinho, se você está pensando. E às vezes ele faz o heavy metal, aí ele faz o sinal de pare, a mão esticada, a palma da mão pra frente, e fala assim, não, aí ele pausa, aí faz o heavy metal. É sempre assim, esse gestual. É verdade. É do caralho. Aí é engraçado como a série, o foco dela nos outros personagens vai mudando, né? Então, assim, o Tony tá sempre lá e a família dele dele, que é o principal núcleo. Mas durante as temporadas, você vai conhecendo um pouco mais de cada um desses caras, né? Então o Polly, você no começo só sabia essa parte, assim, superficial. Depois você vê que ele é um pirado do caralho, mas que é super ligado na mãe, que ajuda a mãe, não sei o que lá, que ganha dinheiro pra ajudar, sim, a mãe. Que é a tia. E depois descobre que não é a mãe. Aí que fica tia? Puto pra caralho. Descobre que a mãe não é a mãe. Peraí, o quê? A mãe o dele. Poli, é a mãe dele. Ah, o Polly. Pensei que era o Tony. Não, não. O Polly no final é de... E o Polly é um germ freak também, né, cara? Isso. Ele, no começo, no final, ele começa a pirar. Foda, são germes. É, não adianta. Mas é exatamente essa parada da série. Que, tipo, todo mundo tá morrendo de alguma doença. Quando ele quase acha que tá com câncer... Fica nessa paranoia. Ele fica na paranoia. É engraçado. E ele também é um personagem que tem, ele nutre um carinho especial pelo Tony, sim, né? Ele é aquele cachorro que é chutado pelo dono o tempo todo, mas que sempre volta e senta quietinho. Ele talvez seja o mais fiel ao Tony, se você assistir. Ele e o Silvio, né? Ele e o Silvio. Eu discuto essa coisa da fieldade, de quão fiel eles são. Fidelidade. Do quão fiel eles são. Não, o Silvio e o Polly são fiéis, o Silvio, cara. Não, o Polly nem tanto. O Polly tem momentos... Mas quando ele fraquejou. O Tony tava quase morrendo, tava lá no hospital. Ele, beleza, por que eu vou dar dinheiro pra ele se ele pode morrer amanhã? Eu vou perder esse dinheiro. Por que eu vou dar dinheiro pra Carmela? Mas ele não deixou de ser fiel. Ele só deu. Ele tava precisando de dinheiro e deu uma vacilada. Mas ele é fiel ao Tony. Ele deu uma vacilada. Tanto que o Tony joga aquele quadro que ele mandou fazer com o cavalo. Puta, isso é demais. Ele joga o quadro fora do cavalo, morre, sei lá. E aí o Polly pega o quadro e manda o cara alterar e bota o Tony como se fosse Napoleão, cara. E muda o nariz, bota o nariz dele. Então, isso prova o respeito que ele tinha pelo Tony. É. Ele colocou o Tony como uma figura de honra, de autoridade, de exemplo na sala. Ele ficava olhando pro Tony Soprano. Ele é uma criancinha, se você prestar atenção. Tanto que o Tony vai na casa dele ver o quadro e fala, que porra é essa, cara? What the fuck do you think you are coming in here and talking to me like this? Damn it, Tony! Mas é muito engraçado porque o Polly, ele era soldado do pai do Tony. Então ele transferiu, sim, todo aquele amor que ele tinha pelo pai do Tony pro Tony, que era um garoto na época. Exatamente. Ele é o tiozinho, né? O tiozão, melhor dizendo, que viu o garoto crescer e ele tem um carinho, ele tem um amor pelo Tony. Eu gosto muito do Polly, cara. Outro personagem que eu gosto muito é o Big Pussy Bom Ponceiro. É o traidor, é o X9. É a traíra da galera. Mas ele sempre reaparece, ele é sempre lembrado em vários momentos da série. Ele é o personagem mais escroto, porque ele era amigão dos caras, se fudeu na mão do policial e virou um delator, cara. E aí fica nessa se ele é delator ou não é. E aquele episódio que eles matam, cara, é foda demais, né? É irado. O Polly, né? E o Tony no navio, no barco, né? Lá no barco. Foi um trauma muito grande pro Tony, porque ele era um grande amigo do Tony. Talvez esse seja o primeiro momento de virada do Tony ali, né? Não, porque foi dali em diante aquilo até o final da série, ele lembrando disso. Cara, mas o Sal representa todos os mafiosos que foram presos. Porque todos abriram a boca, velho. Sim, verdade. Você vê, hoje a primeira coisa que o cara faz quando é preso é entrar pro programa de proteção à testemunha. Aliás, isso não fez parte da mega campanha lá italiana pra desbancar a máfia? Isso nos anos 90, né? Rolou uma puta, um trabalho grande. Eles mudaram alguma forma de proteção lá. Eles criaram uma proteção muito mais foda pros caras, que abrisse a boca. Os caras não iam presos, iam sumir com... O Jovem Nerd, o cara mais protegido da Itália chamava-se Falcone. Era juiz e tem cérebro dele na Torre de Pisa, cara. Mas nessa época, você não lembra que começaram a botar um monte de bomba em tudo que é carro, explodiu um carro de juiz por dia. Teve uma ação da máfia. Assim, isso tudo é um parada muito violenta e tal, e não é maneiro. Não é algo que deve ser vangloriado. Mas os caras, eles são perseverantes. A gente tem que, né? Os caras não conseguiam explodir o juiz. Aí o que eles fizeram? Porque eles não conseguiam ter acesso ao carro pra botar o explosivo, né? Aí o que eles fizeram? Eles cavaram um buraco na rua, encheram a rua de explosivo, fizeram um asfalto. Uma tonelada. É, e aí fizeram a rua de volta, com asfalto, com tudo. Quando o carro do cara passou, eles explodiram a rua inteira e o carro... Se estudar, tinha pedaço dele, cara. Mas a pior parte é que eles não acertaram ele, né? Eles acertaram o carro da frente. É, foi, verdade. Só que na hora que levantou o asfalto, o carro dele bateu no asfalto e ele tava sem cinto e virou patê. Então, mas mesmo assim, eles conseguiram prender muita gente nessa época porque os caras eram perseverantes, cara. Tava morrendo uns dias por dia, mas eles mandaram muita gente pra cadeia porque os caras falavam mesmo, foda-se. foda-se o Omerta, e eles liberavam os caras. Omerta de cu é rola, né? Essa que é, é, exato. Depois do Charles Bronson, cara, abriu a boca. E na série você vai ter vários depois delatores, né, traidores. Ah, então é por isso. O mais marcante é a Adrian. É a segunda Adriana. Mulher mais maravilhosa da série. Adriana. É. Adriana, exato. Só não é a mais maravilhosa porque se vestia que nem uma vagabunda. Porque ela é muito lindinha. Aí você vai irritar um monte de feminista, cara. Ué, mas a mulher se veste que nem vagabunda, fazer o quê? Ué, mas é, ué. Who the fuck do you think you are coming in here and talking to me like this? Damn it, Tony! A Adriana e o Chris, que é o sobrinho do Tony, são uma dupla muito maneira. O Chris é um personagem bem legal porque ele é muito diferente dos outros velhos que fazem parte daquela máfia clássica, que a gente pode dizer com as aspas, do tamanho das Torres Gêmeas, que são a máfia do bem. Né? Onde o cara só explora também. O cara só explora jogo e prostituição. É a máfia, sabe? É a máfia do bem, com aspas do tamanho de um planeta. E aí você tem a nova máfia, a nova versão da máfia, que explora tráfico de drogas, tráfico de mulheres, de escravas brancas e outros tipos de crimes que não só os crimes do bem, vamos dizer assim. Crimes daquela máfia família, né? Cara, essa coisa do crime é demais num episódio, uma série de episódios com o T-1000. O Robert Patrick faz um personagem na série que é um colega de época de escola ou de faculdade do Tony, e ele não é mafioso, ele é só um cara, e um dia ele vê lá que o Tony arma jogos, né, de pôquer com só figurões, nego que tem muita grana e tal. E ele vira e fala: pô, Tony, me arruma um lugar nessa mesinha aí que eu gosto de pôquer. Ele: pô, cara, não tem nada a ver, isso aqui é perigoso. E é engraçado porque o Tony avisa, né? Ele avisa, fala: não faz isso. Aí o cara insiste, e aí um dia o cara aparece lá mesmo, quando o Tony foi fazer cocô, sei lá. E quando o Tony volta, o cara tava devendo, sei lá, $100,000 numa noite. O cara tinha um problema com o jogo, acho. O cara tinha um problema com o jogo, é óbvio. Obviously. E aí o Tony, porra, vira pra ele e fala: meu irmão, agora eu vou fuder com a tua vida. Mas é engraçado porque ele fala: cara, você tá fazendo... Ele ainda dá uma, tipo, uma segunda chance: você tá fazendo merda, para enquanto é tempo. Sim. E o cara: não, me garante o crédito que eu vou reverter essa situação. Nossa. Exato. E aí o cara mergulha com tudo. Aí ele mergulha mesmo. E aí depois que a série avança e eles, porra, tão arrebentando com a loja de esporte do cara, tão tirando dinheiro da loja direto, tão usando a loja dele pro local de negociação, aí o cara chorando vira... Pra comprar passagem de avião. Tudo, é. O cara falou assim: cara, o que vai acontecer com a minha loja? Aí o Tony vira pra ele e falou assim: cara, você vai falir daqui a alguns meses e seu nome vai ficar sujo pra sempre, você vai se fuder, tua vida acabou. O cara: cara, mas por que você fez isso comigo? Aí o Tony vira pra ele e fala assim: cara, por que é isso que eu faço? É, ele manda essa. E aí fica aquela cara um pro outro, de novo a coisa do animal. É engraçado porque o Tony começa roubando o carro do cara, né? Ele tinha que dar um carro pra Meadow, aí ele rouba o carro do filho do Robert Patrick e dá pra Meadow. E eles são amigos, os filhos. E aí fica aquele clima escroto: ah, porra, teu pai roubou o meu carro e deu pra você. Ela: caralho, tu roubou o carro do fulano e me deu. Ah, não, e aí ele vira pra Meadow: não, não roubei não. O pai dele fez merda, sei lá o quê, e ele pagou a dívida. É, virou um Repo Man ele, cara. Exato. E aí ele fica nesse círculo vicioso. E aí não deixa de ser aquela parábola do escorpião nas costas do sapo. Do sapo, atravessa o rio, né? E aí, pô, tu vai me morder. Não vou. Aí quando ele dá a carona, o escorpião morde. O cara, por que você fez isso? Ele: ah, porque é minha natureza. O Tony fala isso pro T-1000. Cara, minha natureza é fazer isso, você sabia. É só o que eu sei fazer, é o que eu aprendi. Mas a fazer. É assim, essa parábola é um pouco diferente porque o escorpião falou assim: olha, você pode me levar, mas eu vou te fuder no meio do caminho. O cara falou: não, vai dar tudo certo, vamos lá. Who the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Mas e a Adriana? A gente acabou não falando da Adriana, né? Mas ela acaba sendo pega lá num esqueminha do FBI e eles enchem ela de medo e falam: ó, você vai virar a nossa snitch, nossa dedo duro. Ela resolve ter uma boate, uma boit, e aí começa a vender drogas na boate dela. O Chris é fudido, envolvido com droga pra caralho, e isso é uma parada que é muito distante dele pros outros caras. Os caras até falam: para com essa porra, cara, de usar droga, caralho. É a coisa dos Corleone, né? Cara? É a máfia do bem, a máfia do bem. Nós não lidamos com drogas. Eles eram entre aspas, tão contra a droga que logo no primeiro, nos primeiros episódios, um garotinho amigo do Junior morre porque ele tomou drogas. Daí eles vão lá, pegam o traficante e jogam ele da ponte lá que o cara... Mas o garoto... esses caras não são contra trabalhar com drogas por moralidade ou qualquer merda assim. Eles são porque qualquer crimezinho de merda com droga dá 20 anos de cadeia. Exato, exato, né? E aí eles falam assim, não, vale a pena. E quem é pego e pega 20 anos, dedura. Exatamente. Se o cara é pego e vai ficar 3 anos, 4 anos, aguenta, o cara aguenta. Exatamente. 20 não, mas anos, o cara abre a boca. Exato. Mas o que me parece legal é a mudança de raciocínio. O Júnior, que era dos antigos, ele é contra. O Tony é essa ideia, tanto que ele próprio usa de vez em quando. O Chris já é porra louca. Mas isso então, existe também um estudo em cima disso, psiquiátrico, de que a pessoa que é distorcida, que se voltou para o crime, etc., ela acaba delimitando uma linha moral para ela mesma. A gente vê isso no Breaking Bad, inclusive. No Breaking Bad e até no, por exemplo, nos presídios, por que que o pedófilo, ele não é aceito? Você tem pessoas ali que estraçalharam crianças. A criança não, bem isso que eu tô falando. O estuprador, a pessoa que causa mal. É, o estuprador, mas assim, o estuprador de criança, ele é o cocô da mosca do cavalo do bandido. Por quê? Porque em algum momento eles têm que dizer assim, os piores criminosos têm que falar assim, não, mas isso eu não faço. E quando o cara faz isso, ele ainda se reconhece como humano. É uma coisa muito complexa. É, imagino. E tem estudos muito bacanas quando você entende isso. E existe isso na máfia também. Eles se... Não, olha só, a gente faz isso aqui agora. Droga pra criança, não. Né? Tem um limite. É uma coisa muito... Essa ambiguidade, assim. Eu consigo viver até aqui. A partir daqui eu já consigo condenar. É complexo. E aí tem essa questão de eles estarem envolvidos com drogas e a polícia pega e aí fala, minha filha, agora é 20 anos de cadeia, tu vai ter que abrir o bico aí. E aí ela fala pro Chris, fudeu. Primeiro ela tenta não falar, né, incriminar os outros um bom tempo, por fora, né, um bom usando tempo, escuta, sim. Mas não dá certo, ela fica muito cagada e tal. E aí ela fala pro Chris, olha, fudeu, os caras me pegaram, é isso. Vamos fugir. Lembra que tem essa vibe? Vamos fugir. Mas isso é depois lugar. Que... Isso ainda acontece bem depois. É quando ainda ela encobertou um assassinato na boate dela feito por árabes. É, tava muito errada, né, cara? Aí foi o ultimato. Aí os caras do FBI deram ultimato pra ela. Outro agora revela a porra toda e traz o Chris pro sistema de proteção da testemunha, ou tu vai preso. E aí ela, Chris, fudeu, é isso, vamos fugir, vamos fazer. E ele, porra, beleza, vou comprar um cigarro ali e já volto. Vou ali na esquina e tô de volta. E aí, né? Essa parada, tem esses momentos da série que são muito fodas, cara. Que ele vai, ele realmente tá nessa vibe. Ele ama a mulher, né? Ele ama ela. É, isso foi o difícil pra caralho. E aí o cara vai no posto de gasolina realmente comprar um cigarro e ele vê uma família, sei lá, redneck, com 3 filhos e uma van escrota, né, aqueles carros SUV e tudo fudido, e o cara abastecendo o carro, todo sem grana, sabe? Bem fudido, assim, redneck, fudidão. E ele, cara, aí você... Não tem diálogo, né? É só ele olhando essa cena e você vê ele, caralho, eu tenho minha vida aqui de mafioso, meus terninhos, eu quero ser ator. Ele tinha essa vibe, né? De querer ser ator, de querer ser roteirista, de querer uma vida de glamour, né? Ele queria ser um mafioso, tipo... Ele escreve um filme, né? Um roteiro de um filme. Ah, eles fazem um filme, o Cleaver. Caralho, o Cleaver. Isso. Eu lembro até aqueles dois porros inacreditáveis nele. Você tá maluco? Tu vai falar tudo, né? Da nossa vida. Mas ele queria ser um mafioso famoso, né? Ele queria ser o Michael Corleone, né? E aí ele vê isso tudo, cara, e ele entrega a mulher. Ele vai pra casa do Tony e fala, olha, a mulher escuta o caralho, vai dedurar todo mundo. E é isso, e aí eles vão lá, pegam a mulher e matam ela, cara. Sinistro. Não, e essa cena é legal porque eles não mostram essa parte, né, nesse momento, né? Eles só mostram ele ali e corta dali. E aí você tem a cena que é o Sil indo na casa lá dela, falar com ela. Então, ele sofreu um acidente e você tem que ir pro hospital. Ele tá lá no hospital, vamos embora. E aí ela vai com ele. E aí ela começa a ver, peraí, pra onde é que a gente tá indo? Ele entra no meio do mato e aí... Acabou. E a cena da morte dela é muito legal porque muito ele legal, mostra cara. Ela. É um filme. Mostra a câmera acompanhando ela fugindo arrastada. Na hora que o Silvio chega do lado dela, a câmera sobe pro alto das árvores, você só ouve o tiro e os pássaros voam, assim. Quer dizer, nem o David Chase teve coragem de mostrar a morte dela ali. Ele realmente fugiu a câmera dela. Foi difícil, cara. Foi difícil pra todo mundo. E aí, de novo, mais uma vez, você se vê ali dividido, porque você acompanha a série até um ponto que você entende, não é justificável, mas é explicável. Por que que o Chris teve que fazer isso? Você fala, cara, realmente... Você entende, naquele universo, você entende. Isso, ninguém, naquele universo. Ninguém gosta de cagueta, caraca. É, ali dentro você entende, saca? Você, caralho, é mas é, mas cara, é ele nunca fugiria com ela, o Chris nunca fugiria mas com ela. Mas aí tá, esse momento da série em que eles extrapolam os limites, os nossos limites morais, né, aceitáveis pra eles. E, por exemplo, matar o outro gangster, não sei o que lá, ok, agora, cara, matar a Adriana é terrível. É, quando o Tony Soprano mata o Tony Bill, o Steve Buscemi, que tá falando um monte de merda, aquilo também é caralho, sabe? O cara tá passando os limites. E quando o Tony Soprano mata o Chris, aí fudeu, cara. Ali é foda. Naquele aí, momento... Mas até eu queria matar o Chris na ali. Puta, ali eu já mas tava eu vou te falar, cheio. Cara. A série, ela ao passar do tempo, ela vai mudando sua visão daquele mundo glamourizado do início da primeira temporada, né? Sim, sim. Nesse momento... Glamourizado. Tá lá que a mulher do Johnny Sack tirou uma verruga do traseiro de 40 quilos. É engraçado. Mas quando começa a matar a galera que é fiel, que é leal e o caralho... Porra, quando ele mata o sobrinho, cara. Cara, agora eu tomei um spoiler muito gigantesco. Eu tô muito triste. Não teve... Mas não vai, eu não acho que vai estragar, assim, porque... Esse momento estragou o Tony Soprano pra mim, cara. É, com certeza. Nesse momento não, eu falei, caralho, o que que esse cara tá fazendo, brother? E era um personagem que eu não gostava, que eu tinha raiva, era o Chris. Mas realmente é uma parada, é um divisor aquilo de águas. Aquilo pra mim, naquele momento, cortou o meu elo, laço. Né? O meu laço com o emocional, sei lá. Mas não dava mais, o Dave, não dava mais. E o que deu o snap final foi que ali o Chris já tava casado com outra mulher, né? Ele teve um nenenzinho, ou ela tava grávida, né? Eles já tinham ali atrás, no banco de trás, a cadeirinha do neném. E o Chris só vinha fazendo merda, merda, atrás de merda, merda. Aí, porra, o carro bateu porque o Chris tava cheirado, tava injetado de... Como é que chama, gente? Heroína. E o cara, mais uma merda. Aí ele olhou pro assento de criança e falou, cara, ele vai matar a criancinha. Cara, não... Entendeu? Ele eu não acho vai que ele parar. Pensou isso não, Chris, cara. Não, para não foi mais. Isso não, não foi isso não. Foi isso mesmo. Pra mim, ele pensou que ele não vai parar e vai me fuder. Ele não tava preocupado com a criança. Assim, cara. Tô, já tava dando muita merda. Tava dando merda entre o Polly e o Chris, direto. Sim, mas isso não, sempre o Chris sempre foi merdeiro. Ele tava especialmente merdeiro nesse período. Mas, cara... Tinha chegado num nível que um ia matar o outro de verdade. Mas você pode assistir e você pode ver que o Tony olha pro carrinho e o carrinho está todo estraçalhado. O carrinho de bebê tá estraçalhado. E aí que é a gota final. Cara, eu tentei de tudo pra salvar o meu sobrinho. Não, cara. Tanto que eu lembro que essa cena me marcou pra caralho. O Tony tava de saco cheio do Chris porque ele vinha fazendo merda, merda, merda. Ele não aguentava mais. E quando ele viu a oportunidade de se livrar do cara, entre aspas, com as mãos limpas. Porque, assim, ele fez um ato, né? E não só se omitiu, né? Porque o cara sofreu um acidente, tava fudido, morrendo. É, ele podia simplesmente ter ido embora e não socorrido. Mas não. Ele asfixiou o cara, cara. Isso. Ele quis se livrar de um problema. Sim. E é tanto isso que o Azaghal falou, que nessa temporada o Tony, ele tava fazendo algo que ele sempre desprezou, que era ele tava jogando em cassinos loucamente tudo. E ele vinha passando por uma fase de azar. Logo depois que ele mata o Chris, ele começa a dar certo de novo. Então na cabeça dele, o Chris era o azar dele, era o problema da vida dele. Sim. Por isso que ele vai lá e mata o Chris e a vida dele a partir dali, entre aspas, melhora. Mas é esse ponto é realmente ligado com o final da série. Então a partir dali que o Tony deixa completamente a humanidade e vira um monstro que ele vai até o final da série. Você vê vários cânceres se desenvolvendo nos personagens, né? Os personagens crescem. Aquele April, que sai da prisão também, que é o primeiro cara a casar com a irmã do Tony, Rich. Ele sai da prisão, isso, o Rich, é um câncer que vai se desenvolvendo, aí no final ele tem que ser cauterizado, tem que ser exterminado. Caiu, mas o April, ele era o Rich, ele era merdeiro também. Né? Ele era merdeiro, mas o Chris, ele foi o maior desses cânceres. Só que o Tony, ele fala, quando o Chris começa a usar droga pra caralho, ele chega no ouvido dele no hospital e fala assim, olha só, se você não fosse meu sobrinho, a gente já tinha te matado já. Eu só tô aguentando essa porra porque você é meu sobrinho, porque eu amo você, caralho. Então foi uma parada muito dolorosa pra ele fazer também, apesar de ter todo esse alívio e tudo mais, que eu concordo com vocês. Não foi uma decisão fácil. Mas foi uma coisa que eles até falaram na série, a coisa dos três, foi três vezes. O Tony salvou o Chris, não matou o Chris por três momentos na série, que ele, se não fosse o Chris, ele teria matado matado, que foi nas drogas, foi depois da traição que ele supostamente comeu a Adriana no carro, que ela tava pagando um boquete pra ele no carro. Oh, olha aí, olha a grosseria no programa de família. Beleza, eu tava brincando com o gato e as bolas. Nossa. Foi bem mais sutil, cara. Foi, agora você manda bem. E depois, quando ele teve a traição da Adriana, que ele também foi lá confessar e ele, tipo, não se livrou dele também. Então, nessas três vezes, tipo, o Tony passou batido ali. Não vou te matar. Ele já poderia ter sido morto nessas três vezes. É como se fossem os três strikes do YouTube. O Jovem Nerd com suas traduções para o nerdês. Cara, tem uma coisa na série que eu acho muito boa, que os episódios que se envolvem o FBI, tem um dos episódios que pra mim também é um dos melhores, assim, que eu acho até, tipo, chega a ser quase engraçado, que é a coisa do, quando o FBI vai botar uma escuta na casa do Tony. É que eles fazem toda uma armação sinistra, os horários dos filhos, o horário da Carmela, quando eles têm que sair, aí eles invadem a casa, vão lá, aí medem a parada toda bonitinha, aí saem, aí voltam, produzem, criam um abajur nos mínimos detalhes pra botar lá embaixo, pra poder fazer a escuta. Aí eles voltam, colocam lá. Aí no dia que eles instalam a parada da escuta, explode o boiler do Tony, inunda o porão e a Meadow leva embora o abajur. Pra faculdade. É a escuta que todos eles esperavam que ia pegar todos os planos do Tony, porque você, tipo, nas primeiras temporadas inteiras, o Tony discutia tudo sobre sobre os planos, sobre quem matar, o que, que tinha que fazer no porão da casa. É, o FBI, ele é uma das grandes tensões da série, né? A princípio, você tá sempre com medo, junto com o Tony, de que ele seja assassinado. A vida dele é essa tensão. Ele tem que olhar por trás do ombro, tá sempre andando com os capitães dele. Mas depois você vê, principalmente mais no final da série, que o funil está, né, apertando, e cada hora alguém é preso, cara. E aí ele tem que fazer essas jogadas de usar testas de ferro, de cada vez se retirar mais da posição de poder. O próprio Chris, que a gente estava discutindo agora, era a aposta dele. Ele é uma família direta, e, cara, você vai ser o chefe um dia. E a decepção, puta que pariu, cara. Eu treinei você pra ser o chefe, tu virou um drogado de merda. Drogadicto. Drogadinho. Então você tava sempre com medo de, puta, qual é o dia que o FBI vai bater na porta dele e vai levar de vez o Tony, né, pra sempre. É, isso e você é vê que o Tony, ele tem o tempo inteiro na série sortes absurdas, tipo, o cara que era do lado da família dele, que era informante, o cara entrega uma fita que não tava boa o áudio e fala, não, se for precisar o testemunho no tribunal sobre isso, falo tudo e morre no carro da mulher do FBI. Pois é, mas eles também vão prestando atenção, né, quem é informante, quem não é, eles estão, é sempre um esse jogo. Não, o cara morre do coração, o cara, tipo, sentado no carro com a mulher do FBI. Ah, esse cara, entendi. Ele morre do coração, ninguém nunca soube que ele era informante. Né? Exato. Ninguém nunca soube que o cara era um velhote, né? Ninguém nunca soube que o cara era informante, o cara infartou. Ah, não, deixa de ser plausível, né? Porque os hábitos alimentares, de falta de exercício, de todo o casting é óbvio. Os caras, eles ficavam sentados o dia inteiro em frente a um açougue, cara. Um açougue de carne suína. Né? Que o logo era a cabeça de um porco feliz, sei lá. Mas você tem que levar conta que quando precisava, eles sabiam correr. Tu tem a cena que o Tony foge da casa do Jack lá, do Sacramone. Aham. O FBI, o Johnny Sack, como é que era? Johnny Sacramone. Johnny Sack. Que o FBI tá vindo pra prender o Johnny Sack e ele sai correndo desesperado pelo meio da neve. Engraçado essa cena. Joga a arma no meio da neve, sai correndo, passa pro rio, aí chega desesperado em casa batendo no vidro da piscina, Carmela. Cara, isso é bacana porque, eu assisti essa série com meu irmão João até, né? E aí a gente constantemente parava, quando eles precisavam rise to action, todos os personagens. Eu olhava pra cara do meu irmão assim, o meu irmão falava assim, cara, eles são uns merda, né? Se prestar atenção, eles não sabem atirar direito, eles não sabem, não tem condicionamento físico nenhum. E raros são os que conseguem dar um tiro certeiro, que passaram pelo exército, alguma coisa assim, mas eles não têm treinamento tático quase que nenhum. Mas, cara, essa que é a parada. Mas é real, não é o treinamento tático, cara. O que faz um cara desses ser um mafioso e não pessoas super treinadas ou nós, uh-huh, é que eles são pessoas extremamente violentas. Exato. É só isso, cara. É isso que define o cara. Ele age antes, né? Exato. O Tony Soprano, ele é um cara grandão, parrudão e tal, mas não é isso que faz ele ser o Tony Soprano. O que faz ele ser o Tony Soprano é ele ter coragem de matar um cara na mão. É. De agir dessa forma, entendeu? O russo que a gente comentou do episódio, que eles tentam matar ele, foge e fica só o Chris e o Polly correndo atrás da floresta. Depois eu procurei aqui, o Tony fala pra eles no telefone, antes do telefone acabar a bateria, e fala assim: olha só, esse russo, ele é um ex-comando, ele matou 16 rebeldes chechenos com as mãos. Tipo, vocês estão fodidos, sabe? Vocês são dois patetas na neve. O cara é o Arnold Schwarzenegger, cara. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! Tem uma cena do filme Bons Companheiros que define isso muito bem. É a cena onde o Ray Liotta, a namorada dele, liga pra ele chorando e fala assim: ah, eles vieram aqui, me estressaram, não sei o que lá, e ficaram querendo me passar a mão, sei lá. O vizinho, os três vizinhos, malandrões. Aí o Ray Liotta vai enlouquecido, uh-huh, de carro, chega lá, manda a mulher entrar, e aí ele chega, os três caras cresceram pra cima dele, ele tava sozinho, ele puxa a arma, aponta pra um deles. Aí os caras arregam. Aí ele vai no cara que agrediu a namorada dele e arrebenta o cara de porrada na coronhada. Uhum. Pega o cara pelo cabelo e começa pá, pá, pá na cara. Mas assim, meu irmão, sem dó nem piedade. A gente não tem coragem de fazer isso, cara. A gente não tem coragem de pegar um cara, por mais revoltado que a gente esteja, um cara que mexe com a nossa mulher ou com a nossa namorada. A gente vai pegar com um cara e afundar o nariz do cara dentro do rosto? Por que não? Tá bom. Até parece. Esse é o limite que o cara ultrapassa, meu irmão. O cara chega. É a chavinha, sabe qual é? Ligou o modo violência extreme no cara. E ele pá, pá, pá. E o cara plof, ele apontava pros outros dois, alguém vai querer mais, os caras não. Aí ele volta, dá a arma pra mulher, fala assim: guarda isso pra mim e vai embora. A mulher tem um orgasmo, explode, vai na lua, fica encharcada. Nossa, esse cara se masturba com a arma. E aí... vai lá, tá na calcinha. E o cara... Não, na calcinha no final. É outra cena. E aí ele vai... E acabou. E aí volta pra casa, sabe? Pra jogar videogame, sei lá. É, desliga e volta à vida normal. Essa é que é a parada do cara. Eles são sociopatas, eles exatamente, são... Exatamente. É. O cara, ele não precisa ser o Arnold Schwarzenegger, não precisa ser um comando, ele só precisa extrapolar a violência. E essa que é a parada do mafioso. Aqueles caras são uns palhaços, cara, as caricaturas, sabe? Os caras de terninho, de jogging, de não sei o que lá, mas aquele cara, se ele... Você, ah, não gostei dessa piada, ele te mata naquele momento, cara. É. What the fuck do you think you are coming in here and talking to me like this? Damn it, Tony! Um personagem que mostra bem isso em um ato, chamar de ato, que é mais elegante, dos Sopranos, é o Fúrio. O personagem Fúrio, ele é apresentado como um cara super elegante. Puta, é o italianão. É o italianão, né? Que é o cara que veio da Itália pra dar um reforço naquele bando de patetas, né? Ele deu um reforço na mulher do Tony, né, cara? Então, mas antes disso, né, ele é apresentado como um cara elegante, como um cara de estirpe, e aí ele é importado pelo Soprano pra, além de dar um reforço de músculo mesmo, passar um caráter de, olha só, galera, a gente é... Dá um reforço de nervo também, né? E também, é. E aí você fica olhando aquele cara e, porra, esse cara, esse rabinho de cavalo, né, tem esse sotaque todo cheio de frufru, esse cara acho que não serve pra nada, não. E aí tem um momento que o Tony leva ele e fala: ó, tem um cara me devendo dinheiro aí, só que eu não posso me expor. Vai lá, por favor. E mostra pra ele que não pode ficar devendo pro Tony. E o cara, ele se transforma de um gentleman pra um cachorro louco que bate em mulher, bate em criança, bate na vovó, bate em todo mundo mesmo. Ele vai distribuindo tapa e tiro dentro da loja do cara e você... Caralho, o cara é um filho da puta. E aí no episódio seguinte ele tá brincando com as crianças ali na festa de confraternização. Ele é um cara super doce. Ele é um fazendo cara... queijo, né? Fazendo queijo, ele é super romântico, exato. Tem essa coisa com a mulher do Tony, ele se apaixona, né? Mas ele se apaixona mesmo, ele não quer comer a mulher. Ele fala: não, ela, she's a real woman, you know, she has a feelings. E aquela porra toda. Mas o cara ao mesmo tempo é um sociopata. Então ele representa bem, rapidamente, esse transtorno que ele sofre. E ele, pra mim, era o cara, de todos que tem na série, ele pra mim era o mais fiel ao Tony. Não, porque era tanto que ele não fica com a Carmela e vai embora, ele foge. Cara, ele não fica com a Carmela. porque dá uma merda. Não, fenomenal, ele se cara. Ele se apaixonado por ela. Mas caraca, vai morrer, cara. O cara tá morto automaticamente. É. Mas ele, o que ele faz já considerava ele morto. Ele ter fugido do jeito que ele fugiu, ter ido embora do jeito que ele foi, ele já era pra ser morto. Tanto que eles falam. Se ele aparecer de novo, é pra matar. E na Itália também. A família da Itália, pra onde ele, de onde ele veio, se ele aparecesse de novo, ele ia ser morto. Porque ele não, foi. Não tinha prova, cara. Não tinha prova. Não, mas cara, nem por causa da Carmela. Que ele desertou, por ele ser desertor, por ele ter fugido. É, eu discordo que ele seja o cara mais fiel ao Tony. Ele era um cara old school. Então ele era fiel à família, como um todo. Cara, ele é um cara italiano. Exato. Ponto, né? Vocês falaram do Johnny Sachs. E esse é outro aspecto da série, que eram os problemas entre os gangsters, né? As famílias. O Tony tinha vários rivais, o Johnny Sachs foi um dos maiores. A diplomacia, né, da série. É, exato, assim. Sabe? Então, a mulher dele era zoada por todo mundo, porque era gordona, maluca. Como é que era o nome do cara que conta a piada dela, que agora eu esqueci? Pô, é o cara do Matrix, porra. Ralph Cifarelli. Esse cara era muito irritante. Ele era muito irritante. Esse cara, quando morreu... O personagem dele era muito bom. Eu vibrei quando esse cara morreu. Esse cara era merdeiro pra caralho também, cara. Mas eu passei a gostar dele depois. Com aquela peruquinha dele, cara. Quando ele morreu, foi puta que pariu. E ele é apresentado na série já como um cara merda. Naquele ponto que ele pegava aquela garota bonitinha do Badabim, que ela tinha acabado de chegar. E, tipo, ele mata ela, ele espanca ela até a morte no estacionamento. Louco total. É engraçado você ver, o Johnny Sachs era um cara mega poderoso, e aí ele foi preso, e como o poder desses caras se esvai, né? É. Rapidamente, né, cara? O cara deixou, ele virou um coitado, Ele ainda ficou doente, né, e tal, depois, e acabou. Não tinha nada, né? Acabou a força do cara, né? Acabou o cabelo do Sansão, acabou. E é engraçado porque eles botaram aquele fio leotardo, né? Quando o Johnny Sachs sai, o fio leotardo assume. Puta, é outro pé no saco também. É, também. Mas se fudeu também bonito, infartou e o caralho, né, meu? É. Não aguentou trabalho, a pressão, hein? De um mês, brother. Deu trabalho pra morrer. E a morte dele é a mais bizarra. Eles não mostram, tipo, até o final a cena, a morte do Fio Leotardo, tipo, é a mais escrota que teve. Porque ele é morto, né? Ele é morto a tiros na frente do conversando com a filha no carro. Posto de gasolina, não é isso? Ah, tipo, ele tava na janela do carro, aí ele cai, o carro anda, começa a andar, porque ela não conseguiu frear, porque ela saiu do carro, o carro tá andando e esmaga a cabeça dele. Puta, isso. É mesmo, é verdade. Cara. Realmente foi uma morte, tipo, de graça. E a cena vai até quase a metade da cabeça dele tá debaixo da roda. Só não pra compensar, tipo... toda a dor de cabeça que ele deu. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! O personagem do Bacala, né? Que a gente falou, é o bicho preguiça da série. Caraca, ele era o nice guy, né? Ele era o nice guy. Nick Ellis mafioso. Exato, e essa hora de Nice Guy, ela acaba fazendo uma lição importante para você, telespectador, no sentido de que parece que a série, sempre que vê que você está amando o Tony 100%, ela parece que tem que te lembrar que ele é um monstro. Sim. E tem um pequeno episódio, um arco, se eu não me engano, em que ele revela pro Tony que ele nunca matou uma pessoa inocente. E ele, né, abre o coração pro Tony naquele momento ali da família e fala, cara, eu fico feliz, assim, de repente eu passo... Que ela é engraçado porque ele era um contraste com todos aqueles caras violentos, né? Que até isso. O Silvio, que ele era bem, né? Um cara legal, né? Você nunca via ele em problemas e confusões. Quando o nego começa a falar pelas costas do Tony, na época que o Tony tava hospitalizado, ele foi lá e matou o cara no garrote mesmo. No garrote, é. Chamou na mão, o cara no fiozinho lá e pum, acabou. Tanto que ele fica com a mão machucada e o Tony pergunta, o que que é isso? Ele, era um problema, mas eu já resolvi. Tá vendo? Ele nunca encheu o saco do Tony. Resolvi. Não, ele nem traía a mulher. Ele era o único que não era. Exatamente. Né? Ele era o único que não tinha goma. Ele era um mafioso nerd. E aí ele acaba tendo uma... Ele tinha essa parada de trenzinho, ele colecionava. Ele realmente era um mafioso nerd, cara. Colecionava trenzinho de micro trem. E ele acaba tendo uma discussão com o Tony, que o Tony se sente desmoralizado, diminuído. E aí você vê essa... É uma coisa bem infantil, né? É a criancinha fazendo maldade. O Tony, ele não se aguenta e ele, de vingança, dá a ordem pro Bacala de matar uma pessoa inocente. E o Bacala é obrigado a aceitar. Então não deixa de ser essa lembrança pro telespectador. Ó, não esqueça que esse cara é um filho da puta. Pra mim também foi um momento que o Azaghal teve quando o Tony matou o Christopher. Eu tive tive um pouco nesse dia, sabe? Eu falei, pô, eu não precisava fazer isso com o cara, mas ele fez. Ele é uma criancinha maldosa. Ele é o Lannister. Joffrey. That's nice. O Sopranos é uma daquelas séries que tem um final controverso. Final extremamente controverso. E eu e Tucano, a gente assistiu mais ou menos na mesma época, né? Foi. Conta aí como é que é o final pra quem não viu ou não vai ver. O Arev já tá tomando spoiler mesmo o programa inteiro. Conta como é que é. Ah, você viu até agora, meu irmão. Foda-se, né? Exato. Ele tá falando isso por causa dele mesmo. Ah, ele já viu. Mostrei o final pra ele. Eu vi o final. Caio, resume o final aí pra gente, por favor. No episódio final, o Tony, depois de ter brigado com o Leotardo, que é o novo chefe de Nova York, como primo do Tony, o Tony Bickett falou antes, que matou o irmão do Leotardo. Isso foi acumulando até que eles chegaram num ponto de guerra entre as duas famílias. Com a guerra continuando entre as duas famílias, os mafiosos de Nova York começam a perder dinheiro, porque apesar do Tony Soprano ser de uma máfia, uma família secundária, ele era um cara que trazia muito dinheiro para as famílias de Nova York. Então, você falou que no início ele era capo, caraca, do pai, que reportava as famílias de Nova York, e aí no final ele evoluiu para quê? Nada. Não, ele virou o chefe da família de Nova Jersey. É. Nova Jersey, tá, ok. Mas ele não era capo de tudo e capo. Mas ele não reportava os caras de Nova York, ele não era um sim. Sub? Não, ele não reportava não. Diretamente os caras de Nova York. Eles tinham um negócio juntos. Ah. Não, ele mas é assim, não. Ele reportava por ser, digamos assim, inferior, a família dele era inferior às de Nova York, mas não que tivesse alguma ligação que um fosse chefe e o outro não... Uhum. É, ambos eram chefes, só que as famílias de Nova York eram uma das cinco famílias, e ele era de uma famíliazinha de Nova Jersey. Só que o Tony, ao longo da série, ele se provou ser o cara que mais ganhava dinheiro de todas as famílias mafiosas, então... Porque ele tinha esses negócios paralelos, né, cara, que iam fazendo muito dinheiro, né? E ele era esperto, querendo ou não querendo, ele era um mafioso acima da média, o que não era muito, mas ele conseguia enganar todos os outros a fazer muito dinheiro. Então, quando explodiu a guerra entre as duas famílias, todo mundo de Nova York começou a perder dinheiro. Os outros capos de Nova York se aproximaram dele e combinaram, então, de matar o chefão e botar alguém que fosse amigo de Nova Jersey para os negócios voltarem a fluir. Daí onde ocorre aquela cena que o Carlos falou há pouco, que o Leotardo ele tá botando gasolina no posto, alguém chega, mata ele, a cabeça cai na frente do carro e o carro passa por cima da cabeça. Porque nessa época tá uma merda, tá todo mundo escondido. Então, o Tony escondido, os capos do Tony escondido, o Phil Leotardo, tá todo mundo escondido. Que eles iam matar o Phil Leotardo e ele escapou. Aí eles matam um cara errado. Porque mataram um cara errado. O cara deu uma foto pra dois... Porque assim, pra merda não fuder de vez, eles não podiam matar o Phil Leotardo, porque o Phil Leotardo era o Wiseman, como a gente falou, era um homem feito, e ninguém tinha dado autorização de matarem ele. Então eles trouxeram os malandros da Itália e falaram, é esse cara aqui, ó, esse cabeça de algodão. Vai lá e vai lá e mata ele. Aí mataram o Tony Bennett. Mataram o cara errado. Chamaram os italianos pra matar o Phil Leotardo e o mundo perdeu uma voz excelente. Né? Uma voz linda. E aí o Phil Leotardo desaparece, né, cara? Quando mataram o sósia dele, ele sumiu. O nome do cara é Phil Leotardo ou você tá falando do filho do Leotardo? Ele, o nome dele é Phil. Ah, Philip. Leotardo. Mas você teve duas mortes fortes na família dos Sopranos, né? Na família em Nova Jersey, que é a morte do Bob. Ele é assassinado lá comprando o trenzinho. Puta, é tão triste, cara. É triste. Você fica, aquela cena que você fica esperando, porra, ele vai perceber esses caras. Exato. Mas ele não percebe, ele não é bom o suficiente pra nerdão, perceber. Né? Ele não tem reflexo. Nerdão, né, cara? Ó, eu quis... Eu tenho trenzinho. Quis esse trenzinho. É muito nerd, né? O cara nem árvore puxa, nem nada. Triste. Não dá tempo. E tem um atentado ao Silvio, né? É, que praticamente morre, né? Ele tem... Ele, morte cerebral, praticamente. É, ele fica fudido, né, o Silvio. É, em resumo, vários membros das famílias são executados e você acaba retornando a um status quo, ainda que com muitas feridas. E aí você entende, ah, beleza, agora o Tony tá tranquilo, ele sai da toca dele e dá a entender que a Matrix deu o reload, né? Vamos começar de novo. E aí é que a gente rumo pra cena final, então. Exato. Sim. Onde... Porque assim, o negócio não tá 100%. Tem muita gente que foi presa e que tá abrindo a boca. Sim. E essa é uma preocupação que o Tony tá vivendo agora. Ele chega no restaurante, marcou com a esposa e com a família, com os filhos, e ele senta, como um bom mafioso, de costas pra parede, olhando pra porta, e tá esperando a família, né? Então, toda vez que a porta abre, ele olha pra ver quem chega. Aí chega a esposa primeiro, depois chega o filho. Ele escolheu uma música na jukebox, aquela de mesa. Don't Stop Believing. Nunca acreditei que elas funcionassem, essas jukebox. Fiquei impressionado. E tá nessa de conversar com a família. A mulher pergunta do fulano lá e ele fala, ah, o cara vai depor mesmo e tá tudo meio merda, né? Isso pode incriminar ele e tal. E dá uma passada de olho assim, né? No, é, ele no tá diner. Sempre, ele tá sempre atento, mas isso é a atento. Série toda, né? Ele tá sempre... Isso. E aí a Meadow consegue estacionar, entra no restaurante e a tela fica preta. É, na verdade você entrando no restaurante, o barulho da porta. Ela está, é, a câmera... Mostra ele ouvindo o barulho da porta e aí ela... E ele olhando pra porta. Ele olha pra frente e fica preto. É, aí eu digo, eu entendo esse final, mas não concordo. Vamos, eu quando vi esse final, eu fiquei meio assim. Eu adorei. Falei, caralho, que final é esse? Aí, porque eu não sabia se eu tinha gostado ou não, e eu odeio essa sensação. Eu gosto de... eu gostei ou não gostei? Eu gostei da série. O que aconteceu? Aí eu vi de novo, e depois eu fui ler a respeito do final da série. E aí eu compreendi o final... Olha aí. E aí eu gostei. Nesse momento, que afinal, tava sendo todo mundo assistindo, as redes de TV a cabo tiveram uma explosão do número de ligações de gente reclamando que caiu lá nos Estados Unidos. Porque realmente é, parece que... É porque você não ficou claro, então, assim, você não consegue descobrir se quem entrou no restaurante, quando o Tony dá uma olhadinha, é realmente a filha dele, que vai se juntar a eles e eles vão continuar ali jantando felizes, se é alguém contratado pra matar ele, se é a polícia pra prender ele. Você tem esse monte de coisas engatilhadas que não, a resposta não é entregue, tá? É tipo o final da Desolação de Smaug. Não é, não é. Não. Eu tenho a resposta. Eu estudei 400 Nerdcasts e eu nunca estudei pra nenhum tema. Só pra Sopranos. Olha aí. Nunca precisei me preparar, mas nesse eu realmente estudei. Eu consigo explicar toda a sequência de eventos que levam ao final. Olha a palavra. Aí. Eu acho que eu conheço esse texto que você leu. Então você é um cientista, fica quieto, que você tem seus momentos de ouro. Você tem um monte de momentos de ouro aí, deixa eu brilhar agora. Brilha. Brilha que essa série merece. Olha só, esse episódio, essa cena final, essa sequência final, ela te cria um condicionamento, como se você fosse um cachorro, certo? Então o Tony olha pro restaurante, escolhe o lugar e senta. De costas pra parede, lá no fundo, de frente pra porta, pra ninguém pegar ele de surpresa por trás e ver quem está entrando, certo? É normal de qualquer mafioso. É. Ele escolhe uma música, porque o seriado é pautado por músicas o tempo inteiro, e fica esperando a família dele chegar. Toda vez que a porta abre, toca uma sineta. É a sineta. Essa sineta toca, ele olha, vê quem é. Se alguém, qualquer pessoa, ele sempre olha, né? Porque ele tá esperando a família e porque ele quer saber quem está adentrando. Ele fica o tempo inteiro olhando pros lados pra ver quem tá perto dele. Toca a sineta, ele olha pra porta. Em alguns momentos, você nem mais vê a porta abrindo. A sineta toca, você vê ele olhando e abaixando a cabeça. Ou, às vezes, a porta e você nem vê ele olhando mais, porque você já entendeu, nessa sequência de eventos, que toda vez que a sineta toca, o Tony, a porta se abre e o Tony olha pra ver quem tá entrando, certo? Aham, ok. Entra a esposa, entra o filho, ele ainda está aguardando a filha. Aham. Em volta dele, tem várias figuras e vários elementos que apareceram durante toda a série. Entram dois negros. Lembra que dois negros foram contratados logo no começo pra tentar matar ele? Ele fizeram um atentado contra o Tony e tal. Sim, foi. Então, essa era uma evidência de alguém que poderia querer se vingar do Tony naquele momento ou que tivesse sido contratado. Tem um outro malandrilso de boné, meio suspeito, e tem um cara de jaqueta marrom. A mesma jaqueta que ele tinha dado pro... Pro April? Pro April, exatamente, essa jaqueta. Que o April deu pra ele e ele passou adiante. O April ficou putaço. Esse cara fica olhando pro Tony direto. Outro elemento importante da cena é que o Tony tá sentado no final ao lado da porta do banheiro. E esse cara da jaqueta do April, entra no banheiro momentos antes da filha do Tony entrar. De repente, o Tony tá na mesa com a esposa e com o filho, a sineta toca. Ele olha pra porta, certo? O cara que estava sentado olhando o Tony, sacou que no momento que a sineta toca, ele volta toda a atenção dele pra frente. O cara tava do lado dele no banheiro. A sineta toca, ele olha pra frente, o cara estoura os miolos do Tony. Pode ser, realmente. E aí, como a série é toda voltada o tempo inteiro pro mundo do Tony, sobre a ótica do Tony, o universo do Tony, quando ele morre, a série acaba. Você não vê. Exato. Você não vê mais nada, não toca música, acaba. Simplesmente acaba. Ele não ouve, né? Ele morreu e acabou. Ele morreu, cara. Ele morreu. É, caralho! É foda, hein? E antes disso, tem um momento da série que eles falam: ah, muitas vezes você não percebe quando chega a tua hora, você nem dá tempo de perceber. É verdade. Mas a cena é construída. É por isso que corta. Porque quando você morre do aconteceu nada, você não vê um tiro. Você não vê nada. Você apagou. Então, ele olhou pra frente, a atenção dele tá voltada na porta. Caralho, é o cara foda, saiu do banheiro. É foda, o cara que tava no banheiro ouviu a sineta tocar. Ouviu. Então ele tinha um segundo pra sair do banheiro e atirar na cabeça do Tony. É verdade, é muito boa, cara. É verdade, pode ser mesmo. É fortíssimo. É foda, não, pode ser não, cara. É, eu tô falando. What the fuck do you think you are coming in here talking to me like this? Damn it, Tony! E se você parar pra pensar, a morte do Tony foi extremamente violenta, cara. Porque o cara matou ele na frente da família, lavou a mulher e o filho de sangue, que deu um tiro na cabeça, queima-roupa, o olho deve ter voado em cima do moleque. E a filha tava entrando e viu a cena. Estragou o domingo. Estragou fácil o domingo da família, né, cara? E na cabeça dela, se ela não tivesse se atrasado, ela ia estar na frente do pai impedindo que ele tomasse o tiro. Exatamente, exatamente. O suposto tiro, hein? O suposto tiro. Cara, você conhece a minha mitologia, do Azaghal? É claro. Você sabe que eu sempre tenho razão, né? Então, por favor, não discuta comigo. Pra não apostar contra o que eu vou perder, o próprio David Chase falou que o final é fechado e que não tem nada de interpretativo nele. Ele deu uma entrevista falando, e nessa entrevista ele fala, vocês lembram quando aquele episódio fala, você nunca ouve o tiro chegando? Só vou dizer isso. Ele falou isso numa entrevista. Cara, mas a obra não é mais do autor, uma vez que ele é public. Então, mas a série inteira, essa temporada inteira, ela leva pra esse desfecho. E é você tem claro, a conversa dele com o Carmine num dos episódios, do Carmine falando, então, eu não quero ser chefe porque eu quero... Sabe aquela coisa, ele contando uma história que ele fala da vida dele, e fala, cara, minha vida agora é... E se você parar pra pensar que toda essa cena, essa sequência final, ela é construída dessa forma pra te entregar esse resultado, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Não, e você soma o sonho dele também, que ele teve no início dessa temporada, quando o Junior dá um tiro nele que ele entra em coma, que no sonho ele fala que ele tem duas chances de redenção pra se salvar. E daí ele mata o Christopher e ele mata o Phil Leotardo e logo depois disso, que ele perdeu as duas chances de redenção, ele morre logo depois. Não, e é assim, tanto a gente vê esse mundo sob a ótica do Tony Soprano que a gente vê os sonhos do Tony Soprano, né? As alucinações do cara, a gente participa de tudo que ele vivencia e como ele morre e acaba, você não vê mais nada. E não escuta mais nada, porque o seriado sempre acaba com a musiquinha no final. Todo episódio. E nesse, especialmente, fica aquela tela preta e nada acontece. Aquela tela preta não é a tela de créditos. Aquela tela preta são os últimos segundos do seriado. É a única coisa... É, né? Claro, cara. É muito óbvio. É a única explicação para o cara cortar no meio da cena que a porta tá abrindo, cara. Não tem nenhum tipo de pontuação, a não ser essa. É uma explicação muito clara. Cara, eu entendo porque é uma série não de história, e sim de personagens. Uhum. Então, tanto faz o que acontece, já que, sei lá, até entendo por esse lado, mas eu achei escroto que eu estava esperando que acontecesse alguma coisa. Aconteceu, você acabou de ver. Essa revelação do Azaghal me confortou um pouco. Mas sabe uma coisa? É só o cara que acalenta as almas perdidas. Sabe o que eu acho legal também? Porque sendo essa teoria, a certeza, desculpa, Azaghal, essa certeza do Azaghal, que o final é esse e tal, ela também sustenta isso, de que o Tony Soprano no final, essa é a minha leitura, claro, tá? Cada um tem a sua aí. Mas o Tony Soprano no final da série, ele se torna uma figura mitológica, né, para você. Ele é um cara tão entranhado, agora você conhece tanto ele, que ele se tornou um mito, uma figura mitológica. E tal qual uma figura mitológica, ele está fadado a se repetir. O mito é isso, ele está sempre fazendo a mesma coisa, né? A esfinge, ela está presa sobre as regras que fazem ela funcionar, ela não pode sair dali. O mito é isso. Então, aquele finalzinho ali, aquele microcosmos ali, é um resumo da vida do Tony. Se quer ele tenha morrido, ou quer ele tenha sobrevivido para depois sofrer outro atentado, ou depois ter outro problema, é tipo, a vida dele é isso, é esse ciclo interminável de tentativas de assassinato, extorsões e violência. Então o final é fantástico, no meu opinião, por causa disso. Eu queria ver uma cena, tipo a filha do Michael Corleone morrendo, sacou? Mas é horrível a cena dela morrendo, cara. Mas o cara... Não, porra, jovem nerd. Porque ela é ruim. Não, assim, mas ia ser, cadê o Al Pacino pra se derreter? E a cena da filha do Corleone morrendo é maneiro porque você tem o Al Pacino lá, né, cara? Pra abraçar e ficar... Essa vai ser até a Carmela chorando. É, não, puta. É que o filho dele desmaiado, tendo um ataque de pânico, sei lá. Ou então, sabe o que faltou? Podia apagar um barulho de tiro só. Mas ele não escuta. Ele não escuta porque o tiro é mais rápido que o som. Então ele não ouviu o tiro. Isso, aí nunca dá tempo de você ouvir. Eles falam isso várias vezes na série. Não, mas você não, vai no centro de... Desde 2010, caraca, pra entender esse final, caralho. Vai no centro mediúnico aí, que o pessoal tem outra. Tem outra coisa que eu não entendi até hoje dessa série. Por que o Uncle Junior não deixa que ninguém saiba que ele fez minete na amante dele? Por que isso, cara? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.